97, estádio. Tá começando o estádio 97 aqui na Energia 97 FM, oferecimento de Peugeot 208, com câmbio automático e central touchscreen por R$690 ao mês. Incrível, não é? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. BV Financeira, você conhece o site Meu Carro Novo? É o classificado de veículos da BV. Tá pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Sony Xperia E1 Dual TV. O smartphone completo da Sony por apenas R$ 499. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Grupo Ésser, o nome construído com história. Tá no ar Estádio 97 aqui na Energia 97. Sejam bem-vindos mais uma vez. Aê, estamos aí. Beleza? Chegamos. Tá no ar. Tá no ar. Boa tarde. Boa tarde, seu Bento. Boa tarde aí pra todo mundo. Boa tarde, Sombra. Seu Bento. Estamos aí hoje segunda-feira sem placares, há tempo. O senhor descansou, né? Que não aconteceu. Você tá descansando, né, senhor? Descansou, né, senhor? Acho que faz 4 anos que os quatro grandes não ganham na mesma rodada. Mas é. Né? Não pode ser tudo isso. Né? Exato. É isso. Exato. E outro. Faz 4 anos que os quatro não ganham. É, outro dia. A gente tava. Vitória. Teve empate. Teve vitória e empate. É. Ah, tem que ganhar os quatro, ganhar. Isso. O outro dia eu tava vendo, era uma rodada onde nós tínhamos, se eu não me engano, todos os grandes de São Paulo ganhando. Aí eu falei, ih, vai dar zica pra alguém. Pô, é batata. Porque é difícil você fazer os quatro ganharem na mesma rodada. Né? Já aconteceu de três ganharem e um empatar, por exemplo. Isso, sim. Exato. Ah. Aí não deu outra. Chegou lá no final da rodada, deu zica pra um grande lá. Foi um mês atrás, eu acho, um mês e meio atrás. Não tem jeito isso aí, cara. Se deu zica, foi pra nós. Mas... agora você pode esperar, vai demorar pra caramba... Pra isso acontecer, pra acontecer isso de novo. Mas isso que eu ia dizer, considerando a margem de erro pra mais e pra menos... Quarta-feira, alguém vai chorar. Considerando a margem de erro pra cima e pra baixo. Deixa eu falar um negócio com você. Eu tinha combinado um empate com você e você foi moleque comigo. Foi legal. Estamos chegando em vocês, hein? Estamos chegando em vocês aí, viu? Esse maldito, ele falou que o Flamengo ia cair. Eu já tô vendo a parte de baixo da tabela lá, porra. É a área da confusão, moleque foi o Robinho que deu de tapa. Golaço, viu? Eu falei, Neguinho, eu que te criei, pô. Canela fina, chegou lá. Eu criei ele, que eu coloquei ele de principal pra fazer isso comigo. Porra, não. Não, foi você que põe no principal. Quem põe foi o Leão. Mas segundo... É bem verdade. Né, Leão? É bem verdade que estou de volta. Mas fica tranquilo. Segundo a margem de erro... Estou no meu sofá. Não tá descansando. Vi todas as pesquisas eleitorais, fiquei em casa, mas estou feliz. Muito feliz comigo em casa, não é isso, Domênico? É isso aí. E a Lúcia? O Santos... A Luz agora tem um hipnólogo, né? É, o hipnólogo. Pablo bem dormido. Ah, você tá brincando. É. A Luz já tem um hipnólogo agora, meu chapa? Sim, é incrível. Conta pra mim, senhor. Não é zoeira. É o bem dormido lá. Não, é sério? É o bem dormido. Pablo Fuentes, hipnólogo agora, vai... Acho que eles vão chegar pro jogador e falar sério, assim, isso? Feche o olho, você é o Cristiano Ronaldo. Ele diz assim, Cristiano Ronaldo. Um dos três pernominos que vai jogar você agora é igual Messi. Não acredito, Messi. Um dos três, isso não é, é português, é o Barcelona, um dos três. Isso um é dos sério. Três. É sério. Eu já falei. É quente a história, viu, RG? Eu acho que o diretor de futebol e o presidente, o senhor Lídio Lico, acho que ele deve ficar na sala dele pensando o seguinte... Como é que eu posso arrebentar mais o clube? Ele, além de tudo, motivo de chacota. Gente, vai cair pra Série C e ele me contrata um hipnólogo, meu bacana. Mas você não acredita em hipnose? Não. A Sombra, eu posso até acreditar. Eu não sou psicólogo. O duro vai ser o cara entrar em campo. O duro, o cara fala... Mas o cara vai entrar em campo hipnotizado, você é o Cristiano Ronaldo? Ele de topete assim, ó. O goleiro vai falar pra ele: um, dois, três. Você agora é o Rogério Ceni? Um, dois, três. Não é. Ô, gente, pensa na possibilidade da seleção que a portuguesa pode voltar. Pode voltar o quem na portuguesa? Rapaz. O Denner, o número 10 pode chegar. Agora o tal espírito do Denner é o Enéas, está na sua prenda. Portuguesa ou Barcelona? Um, dois, três. Ó, mas pra virar o Enéas não precisa de hipnose, precisa de um médium, né? É. Então, o Denner vai incorporar o espírito. Ele vai falar. Agora, com todo respeito, gente. É ridicularizar um clube de futebol que tem tradição, que tem um pau. Falaram aí que o local de futebol, um dos melhores da América do Sul, se não o segundo ou o terceiro, melhor localizado. Venda, faz um bingo, faz aí um negócio de uma igreja, faz uma zona. É, tem muito moleque aí que não conhece. Faz um templo, né? Faz alguma coisa. Tira esses caras daí, cara. Templo do futebol. Ai, já foi. Mas. Nós tá vendo aqui, então. Então vamos ao Santos. Só o peixe. Falei aí, voltou. Santos, let's go. Voltou consciente, RG. Aqueles papos, né? E quer voltar consciente, fala pra mim. Então, mas enfim. Ô, teve lei seca, eu não voltei consciente, não. Porque os outros anos eu voltei tudo sobre, tava dando errado. É, exatamente. Então eu voltei. Mas hoje São Paulo está com uma cara meio de. É, ressaca, não é? Tá. Parece que a galera não curtiu o domingo. Estranho, tá meio cara. Pesado. Isso aí foi por causa da Spirit. Passou o domingo no trampo. Não, tudo bem. Grande festa. Que foi um sucesso, hein? Foi, exatamente, foi isso. Mesmo. Da hora. Eu tava lá também, eu gostei do senhor tocando lá, hein? O senhor aí, pelo amor de Deus. Melhorando. O senhor nos Linesops, né? É. Gostei. Ô, RG. Próxima vez eu colocar você no lugar do Mota, que o Mota vai muita bobagem. Deixa comigo, eu vou, seu Samba. É, põe ele, né? É. Ah, o Mota fez bobagem, o que ele fez? Acabei de descobrir, mas tudo bem. Vou te uma peripécia aqui. Meu Deus, eu quero saber. Meu Deus! Tá, encontra no ar. Não dá, quanto você paga? Bastidores. É podre do Mota? Você descobriu? Pra cada podre, R$500. Se aumentar, se for podre daqueles que eu vou deitar e rolar, dobro. Boa. É só se falar que eu vou lá pegar a carteira na sala. Se for só R$500, que fica bom. Não, pode dar um preço aí, velho. É. Do Mota? Caramba, velho. É, bom, enfim. Mas o RG, sabadão lá, o negócio foi o seguinte, né? O Peixe foi lá no Maracanã. Gosta do zero. Maracanã, né? Gosta. O Giovanni aí que pegou um banquinho, segundo informações, tá jogando na posição que ele gosta. Meteu uma vaga na lateral e tocou pro Robinho, que fez o gol, né? É isso aí. Certo? Foi bem. E pra quem pensou, como eu pensei, que o Lucas Lima faria falta pra caramba, né, cara? E o Santos acabou se dando bem. E agora chegou a hora da gente começar a lamentar lá no início do campeonato aqueles pontinhos besta, né, idiota que o time perde, né? Poderia estar muito bem colocado, poderia estar muito legal agora na tabela. E infelizmente agora vamos ter que sofrer aí, né? Por quê? Porque perdeu aqueles pontinhos lá no início do campeonato. Mas, enfim, faz parte. Mas foi bem, parabéns ao Peixe aí. E agora é aquela coisa. Santos e Palmeiras têm uma missão no campeonato. Não pode perder mais, né, cara? Se quiser aspirar alguma coisa. Sim. Mas depois... Em relação, claro, a conseguir alguma coisa. Eu pensei que você estava pondo o Santos na situação do Palmeiras. Considerando o objetivo de cada um, certo? Sim. E o Patito Rodrigues lá não fica, né, gente? Tá liberado para negociar. O jogador nunca agradou muito lá. É, não firmou, né? Passou por lá, né? É, tá indo aí para outros ares aí, Patito Rodrigues. Vai voltar para Argentina. Vai? Provavelmente. Ah, deve estar com um bom contrato também com o Peixe, deve estar recebendo. É, vai jogar na cidade dele, no país dele. Faz parte. Tudo bem. Podemos seguir aí, Sombra. E obrigado a quem tirou o abajur sem lâmpada do time. Beleza. Abajur. Tirou o Damião? Obrigado, Anderson. É só você agradecer ele. Véio. Tirou o Damião? Anderson. O que você acha que nós ganhamos? Agradece ele. Banquinho, né? Pegou um banquinho. Tá bom, então. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de Peugeot 308, com teto panorâmico e mensais de R$690. Venha hoje dirigir o seu. Também oferecimento de consórcio Remasa, seu sonho realizado com a menor parcela. Ligue, prefixo 11-3142-3440. E Grupo Esser, o nome construído com história. What the fuck now, Palmeiras? Ah, Palmeiras que... É, como não jogou no... Que segunda-feira estranha, né? Não tem nenhum placar. Vai se ferrar, Benjamin. A gente acabou de falar. Zona do Palmeiras. Fazia 4 anos, Benjamin, chega, que né? não, nenhum, os quatro grandes pô, não chega, venciam. 4 anos? É? Não, mas... venciam. Que na mesma rodada os quatro grandes não venciam na mesma rodada. Mas eu fico chateado dessas coisas, porque a graça do programa é o placar. É, mas calma, que segundo, segundo a margem de erro, quarta-feira alguém vai chorar. Esquece não, não daí. Faz isso não, esquece pelo amor de Deus. Eu tava precisando do respiro. De confiança da pesquisa de 95. É. Ah, tá hoje, mas e aí? Caras novas, só as manchetes. Caras novas. Olha lá. Jailson. E Washington. Peraí, fala o nome de novo dos dois. Jailson e Washington. Primeiro goleiro negro, deixar, primeiro goleiro negro da história do Palmeiras, hein? É. Olha bem, também forte, aí. Jailson e Washington. Boa sorte pra ele, né, Benja? Porque o gol tá maldito do Palmeiras, né? Tá rezado lá o negócio. Você vê que aquele mito caiu, né? Palmeiras forma grandes goleiros. O Palmeiras tá indo buscar um goleiro de 33 anos, da onde tava? Do Ceará. Reserva. É. Em contrapartida. Você viu a entrevista dele? Pô, foi uma surpresa pra mim. Em contrapartida. Emprestamos ao mesmo Ceará Felipe Menezes. Olha que grande negócio. Beleza, hein? Peraí, quem disse isso? Parabéns. É? Já foi? Já? Já não. Foi. Não, já vai. Acho que sim. Vamos levar, Domingos? Informação que eu tenho. Vamos levar? O quê? Vamos levar o Felipe Menezes pra lá. Eu levo no aeroporto, se quiser. Eu não conheço, é bom esse cara pra jogar no meu time? Vai, aí. bom. É bom, vou levar, é bom. Não, porque o goleiro é um que camisa 10, assim. O goleiro que eu tenho, presta não, é reserva. Viu? É ruim? Presta não. É, não, mas o Felipe é bom. É bom, vamos levar. Ô, Domênio, vamos alugar um jatinho hoje, então a gente leva. É, gente. Vamos levar. É isso aí, Domênio. Posso pôr pra jogar? Tá bom, meu velho. Agora, pega quem agora, hein? Quarta-feira, 7h30, Botafogo lá. Com o Cristaldo no ataque. Só ganhar do Botafogo que tá desmantelado. Falando em Botafogo, hoje, RG, eu sei que você tava esperando isso. É? Teremos a volta de um personagem ilustre aqui após as eleições. Ah, grande! E vai ter uma música que vai trazer ele de volta aqui hoje. É mesmo? Você vê a moral do cara. Mas teve moral na urna, pelo menos? Não sei nem se era candidato. Eu acho que era assim. Era? Que rodou, hein? Ah, não, dançou. Dançou. Então tá bom. Se aquele lá que eu vi você fazendo que tava bom, dançou. Dançou. Tudo bem? Muito bem. Podemos manchete ir. Palmeiras? Acabou, Palmeiras? Palmeiras. Então tá bom. Mas vamos continuar com, falando com o Domênico? Sobre? Consórcio Remasa. Vamos falar do consórcio Remasa, porque é o seguinte, minha gente. É... Programa bom tem que ter merchan. É lógico, eu vou falar aí sobre conquista. Merchan. Sobre conquista e não é do campeonato não, hein? Sobre conquista pessoal. Se você quer conquistar a casa própria, comprar imóvel na praia, ou de repente aquele sítio que você sonha, né? Ó, chegou a hora, hein, meu amigo? Chegou a hora. Ligue agora pro consórcio Remasa no telefone 3142-3440. 3142-3440. Você vai ver como é que é fácil realizar o seu sonho com prestações a partir de R$350, hein? Parcelas a partir de R$350. Ligue 3142-3440. 3142-3440. Não perca tempo. Ligue agora mesmo, hein? É consórcio Remasa 3142-3440. É nóis. É isso aí. Esse é o Estádio 97. Também no oferecimento da Banditec. Agora tem um convite para você que está pensando em fazer uma faculdade de tecnologia em 2015. É o seguinte, se liga. A Banditec está convidando você para o evento Trilhas. Esse evento é uma chance para você conhecer os cursos da Banditec em oficinas monitoradas pelos professores de cada área. É, de cada área. E as oficinas vão ser totalmente práticas. Hands-on, como se diz na área de TI. Claro, não é? A Banditec tem 75% de aulas em laboratório. Não ia fazer um evento meramente teórico, não é mesmo? Você vai sentir na prática o que é estudar na Banditec. São três trilhas, tá? Análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. O evento Trilhas vai rolar na semana que vem, de 13 a 15 de outubro. E as inscrições são gratuitas no site da Banditec. O site é banditec.com.br. Mas não bobeia não, porque as vagas são limitadas. Entre lá agora e escolha a oficina e a data que você prefere, tá? E se quiser, você pode fazer mais de uma trilha para conhecer melhor cada curso e as diferenças entre eles, ok? Ideia bacana da Banditec, não é não? Então vai lá, Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional, seu Bento. Opa, tricolor. Tricolor, Sombra. Tricolor, velho. Salvador, meu filho. Fiquei animado pra voltar, hein, meu. Você voltou bem, velho. Fiquei animado pra voltar, falei com o Milton, lá, animado. Foi bem, fiquei animado. Voltou hoje. Voltou hoje. E acompanhou a vitória do São Paulo de sobre 1-0 no sabadão contra o Grêmio lá. Eu quero dizer porque fui expulso e me perseguem. Porra, isso é chato, hein? Você exagerou, né, meu? Não dá um cartão. Vocês servem pra nada. Foi essa frase que você falou. Vocês não servem pra nada. O Grêmio bate pra caramba. Como sempre, chora por uma canela. Como sempre, bate. O Filipão sempre foi time assim, meio... O juiz podia ter dado mais amarelos ali. Ei, mortal! Quando eu reclamo e o time perde gols, não foi pênalti. Primeiro porra, você tá brincando. Não foi pênalti. É quando eu tomo bastante gol, vocês reclamam. A gente faz o trabalho, vamos embora. Deixa eu falar um negócio pra você. Pra ninguém teve a coragem de falar na sua cara e você precisou escutar e ouvir. Eu respeito. Esse teatrinho todo que vocês arrumaram lá é só pra justificar e só pra agora sair de vilão e se fazer de vítima. Não teve absolutamente nada, não aconteceu nada. Perderam ali na bola. E vocês ficam com esse teatrinho. Tanto é teatrinho que vocês fizeram o quê? Trouxeram a porra da torcida que vocês tinham mandado embora de volta pro estádio. Por que não? Só pro jogo contra o São Paulo. O Grêmio, especial pra esse jogo. O Grêmio. Ó, Gauchinho, vai chupar Gauchinho. O canudo do chimarrão. Está sendo perseguido. E eu, por consequência, não foi pênalti. O Filipão. Fazendo vídeo. É, tem que parar com esse negócio aí, porque fica essa teoria aí, a teoria que muita gente põe em prática. De falar assim, nada, tem que fazer da nossa casa um inferno, tem que pressionar. Deixa a torcida, velho. Encher o saco, você entendeu? Porra, meu, puta negócio ultrapassado, meu. Torcida vira um negócio babaca, um caldeirão. O Filipão, ele sempre foi um mau perdedor, desde sempre. O Filipão não sabe respeitar a vitória do oponente. Eu fui muito louco. Eu vi, você assistiu? E não teve por que reclamar. Cara, o pênalti no Zé Roberto não foi, o pênalti no São Paulo foi. Eu assisti o jogo inteiro. Eu tava envolvido com o evento, então, assim, eu via pelo celular algumas situações, mas não com toda a atenção do mundo. Juro, teve uma hora que tinha que falar o seguinte, pô, o árbitro foi perfeito. Depois teve uma simulação do Zé Roberto, que ele cavou um pênalti. Pô, o cara foi lá, meu, pá, amarelo, estádio lotado. Mas falar, o Filipão, sábado, fez um chororô sem... sentido algum. Mas quando ele não fez? Algum. Mas já deu no saco esse tipo de perfil, o né? O pênalti cara? Foi. Você chegou a ver o pênalti que o Zé Roberto simulou? Aquilo foi ridículo. Houve um choque com o jogador de São Paulo, mas em nenhum momento pega na perna dele. Deu quase um duplo twist escarpado. Ele se jogou, Ele mesmo cai dando risada. E sabe o que é nojento, RG? O próprio Filipão, ele disse que aquele pênalti no Fred na abertura da Copa do Mundo Brasil e Croácia foi. Foi um pênalti ridículo. Ele falou que aquele foi. E o do Zé Roberto, ele também falou que foi. A gente fica na... A gente, pô, estamos em 2014, a gente tentando evoluir, né? E os caras ficando tentando ganhar as coisas no grito. É maldito o futebol brasileiro, onde o nego gosta de simular falta, onde o nego faz cera, fica rolando no chão. Briga com a imagem. Porque isso é muito característico do nosso futebol. O futebol sul-americano, né? Por isso que brasileiro, quando morre, vai direto pro inferno. Não. Que é isso, verdade, mano. Que é isso, mano. Verdade. Não. Que bando é o louco, velho. Você é louco, velho. Eu morri do todo inferno. Ai, tudo boa. Não, é. Então fica um negócio babaca. Mas tem muito da influência, viu, Sombra? Do técnico também. Porque, pô, se o cara avaliza tudo isso que o time faz... Porra, não tem como consertar, cara. O jogador vai se atirar mesmo, o jogador vai simular mesmo, mas a torcida vai comprar a briga dele mesmo. É o que acontece um pouco agora, o Menezes resolveu dar uma parada, a mesma coisa. É. O cara pilha tanto o time, que aí é um lateral que o juiz dá pro outro time, o cara acha que... O Mano Menezes esse ano foi expulso por causa de escanteio. Como é que o Filipão pode dizer que foi pênalti do Zé Roberto? E outro, de onde ele tava, foi pênalti. Ele poderia ver se foi pênalti ou não? Para! Mas não, claro, é um chororô. O que fica claro, Benja, que não importa o que foi, o que importa é que o cara quer que seja. E eu vou te falar, o São Paulo fez um partidaço. Não, jogou bola e ganhou na bola, só isso. E esse quer falar que ele tem que ser punido, Filipão. Esse Edson Silva, que é contestado, jogou um partidaço. Mas ele vem sendo, vem jogando muito guerreiro. Bem, né? Ah, e não ouvi ninguém pedir pro Rogério parar. Ah, o Rogério fez duas defesas. Sombra, tu acha que o Grêmio bateu muito? Eles me interpretaram errado. Vou te falar uma coisa. Não, antes do jogo... Você já deu no saco, bicho. Não, antes do jogo, eu reuni os meus jogadores e falei uma expressão gaúcha. Eu falei, bate. Eles me entenderam errado e bateram, não é culpa minha. Entendi. A pergunta tu para de rir, é idiota. A pergunta que fica, Sombra, é por que o São Paulo consegue ser constante no Campeonato Brasileiro? Tem partidas que joga bem assim como foi contra o Grêmio, buscando um resultado contra o adversário que tá brigando diretamente pelo G4. Em alguns jogos no Morumbi, o São Paulo vai lá e dá aquela rateada, assim como o Corinthians também. Ah, mas a pergunta cabe para todos, né? São Paulo, Corinthians, Santos. Sim, acho que a alternância é uma característica de quase todos os times, à exceção do Cruzeiro. Então, mas é que tem jogos, Sombra, que jogam futebol convincente. Então, mas o Santos eu ainda coloco de lado o RG, porque o Santos ele não tem um elenco talvez tão qualificado e cheio de nomes, assim, a não ser Robinho, Thiago Ribeiro e Damião. Não, mas é tudo molecada. Não, né? Mas eu só tô dando esse exemplo do Santos, porque hoje, agora, nesse momento, na tabela, nós estamos chorando o quê? Pontos idiotas que nós perdemos em casa. Mas, ô mano, eu acho, eu ainda bato na tecla, insisto. Assim, a alternância, ela é normal. Mas não tanta alternância no futebol. Mas eu acredito, mano, que, por exemplo, o São Paulo teve muitos jogadores que folgaram durante a semana. Eu ainda sou adepto disso. Hoje o futebol é muito intenso, muito corrido. Se os caras jogarem duas vezes por semana, fica difícil mesmo. O São Paulo, os seus melhores talentos são jogadores cujo o melhor não é a velocidade, não é o preparo físico, porque o Kaká já tem 32 anos, e o Kaká foi muito bem no jogo, né? Então, o Ganso, por exemplo, ele não foi tão bem, mas todos mostraram muita vontade. E aplaudo o Ganso. Ele colocou numa mídia social o time lá, tal, bateu uma foto do time depois da vitória, e botou lá, faltou raça, time sem raça, etc. E tal. Por quê? Porque, às vezes, no Morumbi, a torcida confunde muito as coisas. Parte da torcida confunde as coisas. Às vezes, o time não está encontrando o caminho da vitória e o negócio começa a gritar raça. Desse time do São Paulo, com raríssimas exceções, o que eu não consigo ver a falta de raça. Às vezes, eu vejo, sabe... problema de conseguir entrar na área adversária, mas não por falta de raça. Mas acho que ele deveria responder só em campo, hein, Sombra? Sabe, comprar esse tipo de briga com torcida, com, depois que ganha uma partida, é complicado. Fica na boa. Mas, pode, né? Não, tudo bem, mas eu não estou discutindo se ele deve fazer ou não deve fazer. Eu estou discutindo que eu estou de acordo com o que ele falou. Eu não vejo falta de raça. O que às vezes eu vejo, por exemplo, time desgastado. Às vezes eu vejo um problema mais ofensivo, de criação, em função de desgaste. Então é porque não tem reposição à altura, é isso? Né? Porque se você tem quatro jogadores do nível que tem... Não, mas aí é que tal, Mas às vezes você não tá bem tecnicamente no dia, cara, não deixou de correr. Então. Os dois jogadores principais da armação do time são Kaká e Ganso. Eu acho que assim pode passar a ter uma reposição à altura, a partir do momento que um reserva imediato for o Michel Bastos. Entende? Porque é um cara que mantém o nível técnico. Eu acho que o Michel Bastos é um cara que pode manter o nível técnico. Entendi. Mas aí o que acontece? Teve oportunidade onde você precisou usar o Michel Bastos na lateral. Roberto curto. Mas todos os times têm esses problemas. Só que os nossos... O Cruzeiro, os seus meias, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, que são o coração do time, no meu entender, são jogadores... Mas acho que eles são mais rápidos, no caso. Eles têm uma força física maior do que Kaká e Ganso. Eu não estou discutindo talento, estou discutindo físico. Mesmo porque são mais jovens. Exato. Aguenta mais. Né? Aguenta mais. Aguenta o trampo. São mais intensos no jogo. E o Cruzeiro ainda tem uma reposição boa lá. Tem aquele Marlone, que era do Vasco. Tem o Júlio Batista, tem o Dagoberto. O São Paulo tem uma boa reposição em termos de ataque. Porque você tem Pato, você tem Kardec e você tem Luiz Fabiano. Então... Sobra, a zaga do Cruzeiro é brincadeira. Manuel, Dedé, Bruno Rodrigo, o Léo tá jogando bem, o cara que você pô. Mas é isso. E parabéns ao São Paulo. Realmente uma partida sólida do São Paulo. E foi um jogo, como a gente diz, de 6 pontos. Porque o Grêmio tava empatado com a gente. Lógico, tem que continuar ganhando, continuar somando pra poder classificar pra Libertadores da América. Óbvio, né? Mas não foi pênalti. Só uma situação. São Paulo que pega agora o Atlético do Paraná. Olha, ainda falando dessa questão de preparo físico. Vai pegar o Atlético do Paraná no meio da semana. No fim da semana pega o Galo, não é isso? Aí? No fim da semana pega o Galo. É jogo difícil. E aí depois, lá por causa do segundo turno... Dia 15. né, se passar, né, pelo Achupato se lá, passar, pe- é, exato, vai jogar na segunda, Sombra. Aí o São Paulo vai ter que ter um jogo na segunda e outro na quarta. Segunda-feira? É, segunda-feira. Porque não pode ter jogo... Porque tem Palmeiras e Corinthians no Pacaembu sábado. No sábado. O Santos na Libertadores passado aí, teve que fazer isso. Como a federação e a polícia não gostam que tenham duas partidas na capital no mesmo dia, aí o São Paulo vai ter que jogar numa segunda e numa quarta. Sendo que um jogo pode ser o jogo de Sul-Americana, mata-mata, que é guerra. Mas não era mais negócio de jogar de sexta-noite, então? O que de segunda? Mas você não vai jogar na quarta anterior? Dá na mesma. Dá na mesma, porra. Dá na mesma. Meu. Mas é assim mesmo. É ridículo. É. E que dia que é o jogo de empate? Dia 15. Corinthians! É dia 15. Mas se passar depois, aí vai ter jogo de Sul-Americana. Pode ser que passe. Sim. Contra Goiás ou Emelec? Primeiro jogo 1-0 Emelec. E aí, filho? Só retificar, viu, mano? Senão começa. Quando eu disse Libertadores passada, passada pro Santos, a última que o Santos participou, meu. Senão ninguém vai pensar que foi essa agora. Você falou que fala aí, mano. 3-0 foi fácil lá contra o Sport, né? Na arena, tranquilo. É, então, aí treinou, né? Então. Entra naquele capítulo que a gente tava falando aqui. É. O Corinthians em alguns jogos, em algumas partidas ele joga bem e faz jus por brigar por um G4, e algumas outras partidas aí não merece estar entre os 10 primeiros. Sim, e né, o Mauro Gobbi hoje em entrevista aí nas TVs aí falou que o futuro do Mano Menezes depende sim das urnas, ou seja, do começo do ano que tem a eleição no Corinthians. É, Bento, inclusive eu seria a favor aí, talvez, da diretoria do Corinthians conseguir antecipar essas eleições aí. Pra não ficar meio estranho, né? Porque estranho, né? Se eu não me engano, é no começo de fevereiro que é realizadas as eleições no Parque São Jorge. Você tem esse um mês que, teoricamente, já deveria ser de um presidente novo, que poderia contar com uma equipe nova, e não um presidente antigo, que possivelmente pode ser que saia. Então, acho que é até burrice você fazer as eleições aí no começo de fevereiro. Deveria ser feito isso no começo de janeiro. É quando os jogadores estão voltando de pré-temporada, é aí que você consegue contratar jogadores, consegue contratar um técnico. Faz um planejamento, né, mano? Porque nesse período, é o período pra você articular nos bastidores a contratação de A, B ou C. Imagina o Corinthians ali sem saber quem vem, qual será o próximo técnico, quem será o novo presidente, e vive sem definição. Pô, mano, mas parece que coisa que estranha Gomes... isso, cara, porque a gente vive debatendo datas de eleição pra presidente em clube, né? Sim. Porra, esse mês que o Corinthians faz a eleição também é péssimo. Pra falar a verdade, Sombra, na minha opinião, a presidência do Corinthians deveria ser conquistada aí no final de dezembro. Não, eu não acho final, não. Eu acho que tem que ser no final de dezembro, sabe? Claro, porque o Campeonato Brasileiro vai até o comecinho. Então, acabou. Coloca pra dia 15. De dezembro, justamente, coloca dia 15 de dezembro, antes do Natal. É um período de férias pra você conseguir. Então, final de dezembro depois do dia 15. Pelo menos ainda dá um tempinho ali de contratar até. Dia 15 é legal. Claro, porque no começo ali em janeiro, Sombra, já tem que estar tudo articulado ali pra você começar a contratar jogadores. Se for o time que for campeão, o presidente velho vai poder erguer a taça, claro, não tem medo de deixar o novo erguer a taça. É. Tem muito disso, hein? Presidente velho. E parece que o Mário Gobbi... isso? É o que mais tem. Mário Gobbi teria proposto isso, mas o Conselho Deliberativo do Corinthians aí parece que vetou, não sei por quê. É uma medida que, na minha opinião, seria coerente. Você vê, às vezes vai chegar o Mano Menezes, e aí, fica ou não fica com o cara? Então, mas o próprio Mário Gobbi falou, eu não posso fazer um contrato de 30 dias pro Mano Menezes, nem claro. Ele quer isso. Mas quem tem direito a voto, mano, no Corinthians? Será que os caras não tem medo que os caras saem de férias em dezembro? Não, mas aí que tá, português, independente, dane-se a férias do cara, velho. 15 de dezembro? Se ele é conselheiro, ele tem que estar em São Paulo, tem que votar no próximo presidente. Mas vai também, gente. Se o cara é conselheiro... Quem sai é jogador. Outra, quem sai é jogador. Outra coisa. Tem empresa aí que viaja em dezembro. Se tem um conselho, tá? Você não quer isso, é síndico, é condomínio. Você não quer votar, vai embora. Não, deixa os caras votar. Só um minuto, eleição do Corinthians, quem vota não é o conselheiro, quem vota é o sócio. Ah, é o sócio? Melhor, por isso que eu perguntei. E vota associado. Qual a função do conselheiro agora? Qual é a função? A função é a mesma. A função não muda. Assim, em termos de presidência. Você vota, é a mesma coisa. A função do conselheiro não muda. O que muda é a forma de você escolher. Mas quem define os candidatos é o conselho, não é isso? Não, quem não também os não? Não, os candidatos. Quem define os candidatos? Cada um, a chapa, a situação que define quem vai ser e a oposição define quem vai ser. O que, na minha opinião... É diferente do São Paulo. O que, na minha opinião, é o melhor formato que você tem. Você forma a chapa, pra registra... Para mim, o melhor formato que tem é esse. É. Para o clube é de um jeito. Em tese, tem um risco. Em tese. Risco é preciso ver quem é o associado que vota. Tá? Mas é o risco que tem. A votação São Paulo deixar na mão de associado votar é péssimo. A votação do Corinthians não foi ontem, meu. Não, você tá maluco. Não, não foi ontem. Doido. Não, Eu vi lá, eu tinha o Andrés, eu votei nele, meu. Mais ou menos. É outra coisa. Mas o negócio é o seguinte, com relação ao perfil do time dentro de campo... Tá viajando aí, Calção. Com relação à performance do Corinthians dentro de campo, o Coringão venceu bem, foi uma vitória convincente. O Guerreiro novamente mostrou que é o cara desse ataque do Corinthians. Eu acho que a diretoria do Corinthians no final do ano deveria sim fazer uma boa proposta para tentar segurar o jogador. Não é um primor, não é um Ibra da vida. Pode ser que não seja aí um outro jogador top, um Thierry Henry. Soletri! O Thierry? Thierry não vai mais ficar lá em Nova York, hein? Brigou, hein? Não, acho que ele vai pra Índia também. Todo mundo vai pra Índia. Mas o negócio é o seguinte: o Guerreiro é um jogador. O jogador... ele? Não, não. Tá velho. O Henry não dá, não, cara. Mas é. Jogar um aninho aqui? Não, o Henry não. Você tá louco? Não, não, não dá, não. Não aguenta correr, velho. Ó, o Domênio quer levar o cara lá no aeroporto. Quem que você quer levar? Eu quero que eu busque o Thierry Henry. Felipe Menezes. Então, Felipe Menezes foi que ia buscar. Eu já, ó, vamos fazer. Eu levo o Felipe e pego o Thierry. Não, não, já trago de volta. Mas eu acho que a diretoria do Corinthians aí deveria fazer um esforço pra tentar segurar o Guerreiro, velho. Porque o Guerreiro é extremamente importante nesse ataque do Corinthians. Puta, ele não joga, um Deus nos acuda. Não, não tem tudo isso, não. Guerreiro. Porra, tô falando, tô lendo aqui. Ah, o Henry. Não, tô falando do Guerreiro, pô. 37. Ah, não dá não, cara. Também não sou a favor, não. Acho que o Zé Roberto tem 40. Dá pra comparar o preparo físico de um e de outro. O Zé Roberto jogando de lateral esquerdo, correndo 90 minutos. É, o Seedorf jogou aí, mano. Mas então o negócio é o seguinte, cara. O Corinthians aí no meio de semana tem um confronto aí difícil, Sombra. O Corinthians ele pega o Cruzeiro lá em Minas. É um jogo que possivelmente o Corinthians vai vencer, porque o Cruzeiro treme pro Corinthians. Isso aí é fato. Isso é fato. Então é isso daí, cara. E uma outra informação aí. O Cruzeiro Inter? Assisti. Não, o time do Cruzeiro tá acertado, né? O time do Cruzeiro tá arredondinho. O time do Cruzeiro é bom e tem uma sorte. Uma hora teve uma bola que bateu na trave, bateu nas costas do Fábio, a bola foi pra parar em cima da linha. É. Mas uma outra informação aí referente ao Corinthians que eu acho que é importante é que o STJD não vai enquadrar o Corinthians naquele. No assunto lá do Petros, lá, o contrato do Petros. O STJD falou que não vê provas suficientes pra iniciar o Corinthians aí nesse episódio. Mas você não tinha dito aqui que o STJD não tinha agulhão? Achei mesmo. Não, mas de fato, mas nesse quesito, ô Portuga, eu acho que eles não deveriam nem ter iniciado o Corinthians mesmo, porque tá na cara que o Corinthians não teve culpa. Se a Federação Paulista avalizou uma situação e a CBF foi lá e chancelou o negócio, o que tem a ver o Corinthians com isso? Não tem peito. Tem absolutamente nada a ver. Então, nesse quesito aí, o Corinthians não vai ser indiciado e segue a vida e é nóis. Tamo aí. Beleza. Foram as manchetes do Estádio 97 da Energia 97 FM. E um detalhe feio não, triste, no fim de semana, um acidente do piloto, né, o Jules Bianchi. Feio, hein? Lá, e da Fórmula 1 também, né? Agora, que coisa de jegue também, né? Porque a Fórmula 1 é tão cheia de avanço. Porra, tem um trator lá mexendo no negócio. O erro foi do diretor da pista, Sombra. Ele tava com bandeira verde. Ele tava com bandeira verde. Bandeira verde. Então, foi grotesco. Começaram a correr de novo. Espera tirar o carro, espera tirar o guindaste pra poder começar a correr. Vocês viram a imagem? Eu vi. Mas o vídeo? Por quê? Mas a culpa é do nosso cego, que tá andando a 300 por hora numa chuva daquela. Mano, se um piloto... Tira o pé, mano. Mas isso é corrida, mano. Para a prova. Se um piloto escapou naquele ponto, é porque aquele ponto está perigoso e escaparia outro. Foi o que aconteceu. Então, mas deixa a bandeira amarela. Não, mas só escapou os braços, né, velho? Não foi o Alonso que escapou, não foi o Vettel que escapou, não foi o Hamilton que escapou aí. Isso, você tá louco. Só os braços escaparam ali naquele pedaço. Mas é verdade, o Hamilton foi atrás do trator? Não. O Vettel foi atrás do trator? Mas o Alonso foi atrás do trator? O Senna era braço, morreu. O Senna era brachão. O Senna era grande pra caramba. Bateu porque ele era uma curva. Mas ali o Senna, gente. Ó, ali é verdade, gente. Ó, ali é verdade. Não. Quem ajudou? Ó, aquele lance ali, quem pressionou o Senna foi o Schumacher. Tá na cara. O Schumacher tem culpa na morte do Senna, porque o Schumacher tava dando uns totozinhos. É verdade. Ele tá dando uns totozinhos na traseira do Senna. É verdade. Você tá achando que é kart? É verdade. Se fosse no trânsito, só tá louco. Se fosse no trânsito, é verdade. Eu falo que ele tem coragem de falar. Semana é louco, Conceição. Vai tomar uma água. Se fosse no trânsito, o Schumacher tava acelerando, sombrar. Igual aqueles que quer te passar na estrada, dando seta pra esquerda onde não pode, onde é proibida a ultrapassagem, dando farol alto e acelerando, colando na tua traseira. Seta pra esquerda e dando farol alto. Uma hora você vai se atrapalhar. O que aconteceu com o Senna e o Schumacher. Eu queria fazer um breve comentário sobre o Felipe Massa. Cláudio Carsudo, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Felipe Massa, que ficou em sétimo lugar, porque ficou à frente do oitavo e atrás do sexto. E você passou aqui no final de semana? Que morreu André de César. Eu passei tranquilamente de moto. De moto, hein? Esse é o meu comentário. Que coisa, hein? Onde você passou o final de semana? Em casa, tranquilo. Em casa tranquilo? De quem? Voltei, em casa de quem? Voltei tarde no domingo. E um baita piloto que morreu foi em acidente e não era braço, é o Dilly Villeneuve, que eu tô tentando lembrar. Tá certo. Baita piloto. Você teve a visita dos netinhos? E com certeza. Alguém foi no show do Rudy e disse que é neto do Karsug e que gosta da imitação. Queria agradecer. É mesmo? Olha que legal. Sabia se é verdade. Você está fazendo sucesso? Estou fazendo sucesso. Queria comentar o jogo do Santos também. O Santos ganhou de 1-0 porque fez um gol e não tomou outro. Excelente conclusão. Obrigado. Bem, parabéns, Cláudio Karsug. Bem comentado. O Santos fez um gol e não tomou. Cláudio Karsug para Energia 96. Outra coisa também é aquele absurdo, aquela briga em Goiânia que não existe, hein? Bando não, de moleque. Como não? É mais uma. Pelo amor de Deus, que porra é? Os caras gostam de briga lá, hein? Os caras gostam, inclusive, de Goiás, cara, ó. Infelizmente não morreu ninguém. Deveria ter morrido uns 8. Não! Né? Deveria ser. Só tinha vagabundo, Sombra. Só tinha vagabundo. É verdade, tem que parar com essa hipocrisia. Colocaram o moleque. Calma, gente. Colocaram o moleque ali deitado ali, falando: nossa, que absurdo. O moleque tá apagado, tá desmaiado. É um vagabundo que tá se estapeando na arquibancada. Eu não tenho dó, não, que se lixe, velho. E parabéns aos institutos de pesquisa, foram muito bem. Que beleza, hein? Que nem o cara mandou um e-mail agora pra mim, sensacional. Achei sensacional hoje esse e-mail. Hoje é segunda-feira, dia 6 de outubro. Quero desejar um Feliz Natal a todos, segundo... Considerando a margem de erro. A margem de erro dos institutos de pesquisa. Feliz Natal. Feliz Natal a todos hoje. Isso não é mais margem de erro, é margem de competência. A confiabilidade de 95%. Hein? Isso é margem... Bom, deve ser incompetência. Ué, mas se o cara quiser forjar uma pesquisa, ele pode colocar, por exemplo, a mãe na pesquisa? E começar a ligar depois das 4 da manhã pra casa de todo mundo. Falei, aí você vai votar em quem? Aí todo mundo vai começar a te xingar. Na tua mãe, seu filho do mal. Que tentou forjar. Aí o cara fala: minha mãe vai concorrer à presidência e vai ganhar o bagulho, mano. Não é, Domênico? Aí todo mundo vota. Você pegou fila, Domênico, pra votar? Ah, peguei 3 caras lá. Mas demoraram? Não demorou muito, não. Nossa, eu tentei levar o Portuga ali pra pegar o Portuga no colo. Pra ter prioridade, mano. A coisa lamentável é que tem algumas urnas aí quebradas, né? Foi divulgado aí na internet, foi divulgado. O próprio TRE diz que... Eu gostava mais da época do papel, né? Nos Estados Unidos é papel. Eu também, meu. Eu acho que é mais confiável, sei lá, ou não, o papel. Olha, o Domenico... Estados Unidos não mudou, velho, vamos atrás dos caras. O problema não é o sistema, é quem opera. Vamos atrás dos caras. O sistema é ótimo. Lá dá certo, vai atrás, velho. Domenico, deixa eu te falar, teve uma eleição há muitos anos atrás, não tantos anos atrás, indo do Palmeiras, porque eu já vou dizer por quê, porque tem torcida Peugeot. Mas teve uma eleição... Há vários anos atrás, onde concorriam o George Bush, certo? E aquele lá, esqueci o nome. Tudo bem? McCain. Al Gore. Não. Eu vou chutar nos nomes aí que eu lembro dos Estados Unidos. Al Gore. Olá, tudo bem, George Bush? Al Gore. Al Gore. O sistema de eleição nos Estados Unidos, ele é bem diferente do nosso. Ele é totalmente diferente do nosso. Você, não vamos entrar aqui no mérito da questão, como que funciona o sistema. Mas o eleitor vai lá, ele fura lá os quadradinhos lá na máquina, etc e tal. É um tanto, até parece até um tanto primitivo o sistema. É meio bingo, né? É, parece bingo. Sente. É verdade. Aí deu um problema nas cédulas da Flórida. É Flórida. Que é fundamental, é fundamental. Bom, deu um problema nas cédulas da Flórida. Se os buraquinhos tá furado pra cima, pra baixo, etc e tal. Foi um enrosco danado. Eu li sobre o assunto e depois eu vi um filme falando sobre o assunto. Cara, na minha opinião, depois de ouvir filme, ler, eu nunca vi uma eleição ganha tão na mão grande como aquela. O pito amigo do Bush, que vergonha. É, né? Roubaram agora! Foi pro tribunal, foi pro Supremo lá dos Estados Unidos, a corte. Foi para a Corte Americana, a Corte Suprema dos Estados Unidos, para decidir se ia valer ou não ia valer o negócio, a contagem daqueles votos lá. Tá? Aí chegou na hora H, os juízes, aqueles que foram indicados pelos republicanos, decidiram em prol do Bush, que era republicano. Os juízes da Suprema Corte, que outrora foram indicados por um governo democrata, votaram a favor do Al Gore. Conclusão, dá a vitória pro Bush. Quer dizer, lá como cá. Você entendeu? Então, assim, não podemos dizer que os Estados Unidos também é um mega exemplo nesse sentido. Ó, corrupção tem no mundo todo. Você entendeu? Isso aí, cara, é complicado. É complicado. Incompetência, corrupção, isso existe no mundo inteiro. Tem uma galera que foi votar e já tinha votado por ele. O negócio de biometria. A mãe da Yara que votou aqui não conseguiu votar. Bom, mas corrupção tem em todo lugar, isso é notório. Agora, corrupção que nunca dá notórios em nada. B.I.G. Notórios. Corrupção que nunca dá em nada aqui é top 5. E sim. Outra, você tem escândalo de corrupção aqui, você tem corrupção a cada hora. Um escândalo novo, Aqui não acontece nada com ninguém. O que diferencia é o grau, a quantidade. Existe. É. Existe roubo, existe assassinato, existe ladrão. Mas que nesse país aqui, eu vou te falar, é brincadeira, velho. Porque aqui, se nego quiser fazer armação com cédula de papel... Outro. Aqui o cara rouba. Aqui, mas eletrônica também, velho. E outra. Aqui o cara rouba, o cara rouba, desvia dinheiro e é eleito pelo povo. Bom, tem torcida Peugeot, estádio 97. Olha aí, pra Palmeiras e Grêmio, segundo Domênico Gato e Rudy Landucci, o jogo da arrancada. Não, o jogo. Ô, Dodô, Palmeiras, o jogo da arrancada é quarta, né? Sábado, 9 da noite. O sábado vai ser o jogo da. O jogo do quase estamos na Libertadores, você vai ver isso. É mesmo? É, Domênico disse. Na quarta-feira tem que ganhar qualquer jeito, que o presidente do Botafogo tá entregou de bandeja pra todo mundo. É verdade mesmo, né? Você, atenção, você palmeirense, torcida Peugeot, só ligar e falar, quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. E cá entre nós, aconselho você aí, porque primeiro é uma torcida muito legal, você não paga nada, tremenda mordomia, em terceiro lugar, Diego, Palmeiras ganhando o Grêmio. Eu fui já na torcida, opa, Palmeiras e Goiás, é muito legal mesmo. Opa, tô gostando. Ganha? Vamos fazer um empate. Tá gostando, Domingão? Filipão, você é palmeirense. Vocês já estão lá. Vocês já estão bem. Vocês estão bem. Nós precisamos escapar aí. Vamos ver, fazer uma cor. Um empate, tá bom? Não, três pontinhos. O Grêmio pega aqui no meio de semana. Não interessa, o Palmeiras vai ganhar. Não, só pra saber. O Grêmio pega o Sport, jogando em casa. Ah, pau. Três pontos. O Grêmio ganha do Sport, depois tem que perder pro Palmeiras. Não, empate tá bom. É, tá bom já, Domingo. Então, olha, participe. Tá bom. Vamos trazer os ouvintes. 3284790. Ah, não, mas antes de tudo isso, o Mano vai falar de Polo Ar, que tá quente o estúdio. Precisa ligar o nosso Polo Ar aqui. Opa, com certeza, velho. Ainda mais a cabeça do Portuga que tá saindo fumaça aqui, que tá fazendo umas contas, velho. Meu Deus do céu, velho. Tem que ligar o Polo Ar aqui, tem que ligar o ar-condicionado da Carrier. Quando o assunto é ar-condicionado, Portuga, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Polo Ar, cara. Desde 79, distribuindo condicionadores já para todo o Brasil. Na Polo Ar você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. Nada como ser bem tratado nos lugares, né? E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados? Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, cara. Tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Você é um gênio, Willis Carrier. Se fosse mulher, eu te pegava. Ah, e pra é você isso, entrar, mano, de vez nesse novo clima... você dá uma pegadinha também. A Polo Ar e a Carrier oferecem um high-wall de 9.000 BTUs, cara. Olha que presentaço, hein? Um high-wall de 9.000 BTUs da Carrier. Pra ganhar o seu, é só ficar ligado aqui no Estádio 97 e participar do nosso quiz que vai ao ar toda sexta-feira, tá bom? Acesse aí poloar.com.br e saiba por que a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do país. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, amigão! Beleza, muito perfeito. Daqui a pouco tem paródia, hein? O Portão no Estádio 97. Oferecimento de Peugeot 208 com central touchscreen com GPS, MP3 e Bluetooth. Luzes diurnas de LED, rodas de liga leve, troca de marcha no volante. E a versão Active Pack com câmbio automático e motor 1.6 Flex Start sai por R$670 mensais. Também tem o Peugeot 308, com teto panorâmico, roda de liga leve, faróis de LED neblina e rádio MP3, USB e Bluetooth por R$690. Não dá para perder essa chance de impressionar. Vá a uma concessionária Peugeot e acelere o seu e respeite os limites de velocidade. Vamos aos ouvintes. Oferecimento do Outback. Happy Hour no Outback é muito mais divertido. Arena Space, o melhor do MMA em um só lugar, todo domingo, meia-noite, no canal Space. Também HDI Seguros. É de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Sony Xperia E1 Dual TV, o smartphone completo da Sony por apenas R$499. E Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, toca as Drubal. Ah, e só um registro, era um cara que eu gostava que ele fazia, como fazia, no papel que fazia, que Hugo desempenhava. Carvana. Hugo Carvana foi morar no andar de cima. É verdade, alô. Ah, não prendi o ouvinte. Um dos melhores filmes é Vai Trabalhar Vagabundo, que combina com o momento do país. Não, é um filme bom do Carvana. Não tem nada a ver com o nosso corintiano maloqueiro da mesa, não, tá? Não, mas é um belo filme do Hugo. Tá bom, alô. Alô, fala, Dodô. Opa, quem é? Antônio. Ó. Antônio do quê? Antônio Carlos do Nascimento. Ó, Carlos, é o nome do cantor, né? Eu? Quando caiu o Gigi Okafi. Verdade. Sumiram, né, Gigi? Acho que um não faleceu, não, um deles? Não, que eu saiba não. Olha. Olha. Acho que o Gigi Okafi, hein, se eu não me engano. Será? É, se eu não me engano. Eu acho que o Gigi Okafi foi pro andar de cima. Quem foi o melhor do meu? Antônio Carlos, que jogou no Palmeiras, ou Henrique, esse agora da seleção brasileira? Quem? Barcelona? Henrique ou Antônio Carlos? Quem jogou mais? Por ser tá brincando, Palmeiras? Antônio Carlos. Pô. Tá louco, hein? Quem foi o melhor? Antônio Carlos ou Luiz Pereira, Domênico? Não, Luiz Pereira jogou demais. O melhor que você já viu? De zagueiro, é. Sim. Sim. Eu sim. Ô, velhinho, que... manda o quantos anos você tem aí, cara? 32. A RG, 3.2. Hoje, RG. Ah, 95% de confiabilidade. Ah, esse é verdade. Ele pode ter tanto 32 anos como 29 ou 35. Não. E, no fundo, pode ter até 40. Considerando... Se for registrado no meu cartório, tem uma margem de erro. É, considerando a margem de erro, Domênico, vou lhe fazer uma pergunta. Tanto para mais quanto para menos. Ah, igual, esse papinho. Na escola você estudou esses papos aí de Antônio? Antônio disso, Antônio daquilo? Ah, é sensacional. Antônimo. Antônio é sensacional. Eu não entendi essa merda. Então, contrário. Antônio. Ah, muito bom. Mas tá entendi essa merda. É burro mesmo, entendeu o quê? Eu soube esses dias aí, esqueci de falar. Não é gato pela idade, mas. Ah, vai falar mal do você gato. Você sabia que o Pelé, quando ia ser registrado, registrar errado. O nome dele é Edson, não é Edson? Edson? Um acentinho no I. E o I? Edson. Porque o Edson que ele usou é o demudo. E aí no cartório. Ah, Edson. Parece que no certificado tá um e no registro tá outro. Olha, então tudo que o Santos ganhou é ilegal. E o Beja recebeu. Eu tô cantando funk agora. Exatamente. Você apagou a sua pena. Eu vou fazer o meu CD de funk e vou trazer com exclusividade pra você. O Beja recebeu o áudio e autorizou. Então assim, eu vou trazer aqui o CD de funk. Porque aquele negócio de. Você ABC, funk, exatamente. Já. O ABC, hoje em dia, já ficou antigo aquela melodia. Sim. Então eu fiz em funk pra atingir todas as crianças. Que as crianças dançam funk. As pessoas aprendem com funk hoje. F5. E eu vou trazer com exclusividade o CD de funk do Pelé. Boa, boa, faça. Por favor, tudo traga. Bem. Tá bom, o meu velho, e o bairro, hein? Chácara Agrinduz, quero ver se ele acerta. Como é que é a chácara? Agrinduz. RG, como Agrinduz. Vai o setor de agroindústria do país? É. Como vai? Considerando a última. Que eu tô ganhando tempo. Vai. É tá bom da Serra. Tá ganhando tempo. Não, é tá bom da Serra. Tá demais, hein, Benja? Tá demais. E eu não ganhei tempo, não, que o Sombra foi falar em cima de RG, que o Sombra não aprendeu o que é rádio, hein? O senhor não me atropele mais, por favor. Mas senão os caras falam que ia ganhar tempo. Mas considerando a margem de erro, você foi bem. Foi bem. Pra mais, pra menos, você foi errado. Daqui a pouco vai pegar um bairro que ele vai ter uma margem de erro. Ainda dá tempo. Dois bairros pra mais, dois bairros pra menos. A margem de erro ainda dá pro Barrichello ser campeão do mundo? Olha! Com margem de erro ali. Olha! Você viu a foto dos caras no Facebook botando a foto do Rubinho escrito fora Collor? Sensacional. Que aliás se elegeu o Collor, hein? O Renato. E o Vettel foi pra Ferrari. É? Já assinou? Vai não vi. Já era. Fez um pré-contrato de gaveta. E o Alonso vai fazer o quê? Vai pra McLaren. Já tá certo? Será? Vai mudar tudo, hein? Ele não brigou na McLaren? Dependendo da margem de erro. O tempo passa. Nesse mundo da Fórmula 1, ninguém briga com ninguém. Os caras fizeram uma aliança agora. Tá bom. Ô, velhinho. Você mudou, hein, meu? Oi, fala, Dudu. Quem te viu, hein? Não gostava de Fórmula 1. Pra quem não suportava a Fórmula 1, agora já tá inteirado. Quem agora vai pra morrer, hein? Continua. Tá virando universal, hein? Continuo não suportando. É que sábado resolvi botar minha leitura em dia. Não tinha o que fazer, precisava ler isso aí. Olha, eu vou falar o Domênico. Tem o meu filhinho. O meu filhinho Quinzinho. Ele tinha um autorama. Aí ele comprou uma escuderia pra ele. Meu, cara, acabou com a minha piada. Vai, continua aí. Era isso? Não, eu ia falar que quebrou o autorama, eu comprei a Fórmula 1. Então tá bom, meu velho, e o time? Qual que é o time aí, Antônio? É nóis, Dudu, palestra. É nóis. E o Cato escapou. E o Cato. Tem uma notícia, Dudu. E antes de qualquer coisa, quero saber se você vai na torcida Peugeot Estádio 97. Você vai? Eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. Agora ó, tem a notícia, vovó. E outra coisa, antes de começar o papo, vovó. Quero me auto-parabenizar. Parabenizar. Quero me auto-parabenizar. Porque falam que o Cruzeiro vai ser campeão de Inês. Aí os caras... É, mas pode cair pra três, pode cair pra três, mas não adianta, velho. Você sabe das coisas mesmo? O Cruzeiro já ganhou faz tempo. E o Palmeiras cai ou não cai? Aí já é outra história. Ah, você tem que ser bom nisso também. Você quer que eu cravo? É. Cai ou não cai? Não cai. É mesmo? Não cai. Domênico. Anota aí, Bar. Não cai. Domênico. Ó. Domênico Cuscato. Você falou isso duas vezes antes e caiu. Mas e, peraí. É, mas... O Mano não teve o ano. Acerta, o Mano, né? Teve o ano bom dele, que ele acertou tudo aqui, né, Mano? Agora é o meu ano, opa, filho. Vou acertar tudo. Mano, não tá nem prestando atenção. Vou acertar tudo, tá assim, ó, rapazinho. Ô, Dodô, tem uma notícia boa pra você e pro Diogo aí, que tá na linha? Pras voltas. É isso? Não, parece que ele vai ser pelo menos relacionado. Já treinou hoje, tá bem? Tá com o braço bom? Mas ele vai pro jogo ou não? Olha, nem que o braço dele não estiver dobrando, deixa ele ir. E já pular igual, sabe aquele futebol Pelé que tinha? É. Que o goleiro ficava com os braços pra cima? Sim. Se tiver assim, já deixa. Os goleiros do Palmeiras estão com o bracinho de langulango, né, vovó? É, bracinho de langulango, os goleiros do Palmeiras. Ah, caiu a linha. Aí, caiu, olha aí. Ó, isso é mal presságio, hein? Não tem presságio? Quando ferrar. Cai do Corinthians caiu, não é mal presságio. Mas o Corinthians tá na zona de rebaixamento. Ah, é pro inferno, rapaz. O Corinthians tá brigando no Z4. Quero dizer que ele tem que... O Antônio Carlos tá aqui no sábado, às... 7:30 da noite, tá? Sábado, 7:30 da noite, hein, Antônio Carlos? Pode vir que teu nome tá na lista. É o futebol balada. Paulista, 1439. Pronto, é isso aí, caiu a linha. Vamos mais um ouvinte, então, triste. Vamos lá. Olha lá, ó. É, alô. Alô. Quem fala? Fábio Capone, Domênico. Fábio Capone. Parente de Al Capone. Capone, que foi um zagueiro. Fábio Capone e Bertolucci. Bertolucci. Pô, um abraço pro Juliano Bertolucci, o Caverna. Mas o teu Capone também é com E no final? É com I, ô bem. Boni. Se fosse com E, Capone poderia ser parente de Alfonso Capone, um dos grandes mestres. Se fosse com E, você ia ficar com bastante inveja, hein? Eu ia. Capone, eu ia. Cara, eu tenho um monte de coisas. Tenho livros de autobiografia do Al Capone. Eu tenho coisas, revistas de Alcatraz, onde ele foi preso. Quem tá interessado nisso? Olha, tô no meio. Só Benjamin idolatra um cara que foi não, preso. Não, idolatro. Acho que sim. Imagina, onde você me viu idolatrar? Eu vou te dar um pôster meu pro senhor guardar no seu quarto. Vou te dar um pôster. Eu tô longe de idolatrar, por exemplo, o Pablo Escobar. Pô, mas assisti um documentário dele uma vez. Pô, mas é uma coisa sensacional saber a história, não que eu admire. Ô, velho, e quantos anos você tem? Eu tenho 28, Dodô, 2.8. 2.8, RG, hoje. Era um Capone Bertolucci. Hoje não é o dia. Como assim não é dia, RG? Dia de... Hoje é segunda-feira, né? Mas precisa ser na sexta-feira. Segunda, né? Sexta-feira, quem tem sexta-feira? É que é dia bom de mexer no Capone do Fusca, entendeu? Sim, sabe? Porque a gente... Hoje é dia de descansar. Dia bom não é um diabo grande? Dia bom? Dia bom, diabo grande. Tu gostou da mijada do Felipão? Ó, é... Ô, Felipão, você tá embaixo. Eu sou rijado, então chupa. Quem tá na frente, chupa, seu trouxa. Não, eu tô sendo educado. Se eu não for... Tá bom. Ô, velho, e o bairro? O bairro, pô. O bairro não. Só pode morar na Moca, né? Moca é nós, pô. Moca é o bairro que o Mano ama aí, né? E vai morar aí. Eu gosto, acho da hora, mano. Vai ter que vir morar aqui. E ele que diga que não gosta. Eu morei ali na Caçandoca. Vai morar aí, mano, vai morar aí. Perto do meu truta e o Luizinho do H1. Tá bom. Parceiro. E o time, brother? Domênico, Capone Bertolucci da Moca é o quê? Não sei, qual o time? Palmeirense, depende. É Palmeiras, né, pô? Tem uns loucos aí, velho. Não, mas tem uns caras aí que... Tem que ser Verdão, né? Verdão, você vai na torcida, Peixoto. Na Moca não dá pra ser corintiano, né? Com certeza. Não, teu botico, a maior torcida na Moca é do Corinthians. Não é, não é, mano. Eu falo isso com conhecimento de causa. Não é, não é. Você vai na torcida... Não é, mano. Você vai na torcida... Não é. Você vai na... Não é, mano. Você vai na torcida Peugeot Estádio 97? É sábado? É sim. Não é, mano. É sim. Não, mas você fez diferente. É sábado agora, né, Bá? Sábado. Sábado? Sábado. E é sim, viu, Domingo? Não é não, mano. É sim. Mas você vai... Não é não, mano. É sim. Não é não, mano. Não é, não é. Não adianta forçar que não é. Porra! Não é, não é. Não adianta, não é. Qual foi que mais você foi na Moca? Eu fui na Moca? É. E pensou é porque faz tempo. Não. Tô lá no final de semana. Pera, só um minuto, só um minuto. Fui fazer uma festa do Silvio Ribeiro, da festa de aniversário dele no Juventus ali, então, na 2002. Tá, mas... Não, agora foi. Agora foi, dia 20, 2002. Agora, não faz nem um mês, ô. Mas... E daí qual o problema? Não preciso ir na Moca? Por que, que o cara vai fazer na Moca? Se ele não tem nada que fazer na Moca, por que ele vai lá? Deixa eu passear pela Moca. Não, mas pra saber qual que é o torcidômetro. Você vai dirigir pra saber qual que é o torcidômetro lá na Moca. Dá pra ele ver nas ruas, olha as discussões aí, mano. Eu vou lá entregar bolo sempre. Eu faço os bolos. Eu vendo nas rotisserias. Qual que é o bolo que mais sai, vovô? É rotisseria que vende bolo? Também. Doceria. Olha, aquele bolo, sabe que mais sai? Bolo de cenoura com chocolate. A avó faz. Esse é bom, hein? Cenoura com chocolate é bom, hein? Bolo de chocolate. Eu tô com fome. Ninguém trouxe nada hoje. Você não faz? De mil folhas. De milho com mil folhas. Eu faço mistura tudo. De milho com mil folhas? Não tem nada a ver, não. Bolo de milho com mil folhas. Ah, é que você não comeu da avó ainda. Ah, é? É uma receita jovem, né, vó? Bolo bom sobre aquele bolo de fubá, bem oleoso. Aquele que você come e o fígado fica amarelo. Nossa. Esse é top. É, ó, bolo, cara, é muito bom esse bolo que você tá falando. Agora, aí eu vou falar, melhor que o sistema eleitoral americano, só aqueles marble cake que eles têm lá. Nos postos de gasolina, da hora, qualquer deli. Esse bolo que você falou, aquele bolo de laranja, né? É gorduroso. Você volta de lá uma pizza. Nos Estados Unidos, vende bolo ovo lá. Da hora, né? Bem molhadinho de ovo. Nossa, vende bolo ovo lá nos Estados Unidos? Não. Então é ruim. RG. Parabéns. Ah, mas nem tudo que tem lá é bom. Antes eu falar abobrinha, o Fernando Almeida mandou: ô, Benji, Antônio Carlos e João Carlos estão vivos sim. Essa semana eles foram no programa do Ratinho. Ó, primeiro que eu não falei abobrinha, porque eu não disse. Primeiro que eu disse. Estavam vivos. Acho. Penso. Ele tem uma margem de erro. O senhor mata e enterra todo mundo. É, o senhor deveria considerar sempre a margem de erro. Ô, Benja. Senhor. Ressuscitaram uns 10 milhões de negros no fim de semana, cara. Por que não pode matar um só? Por que você não considera a margem de erro? Isso é tão importante. Tá valendo, cara. Não. O RG errou por um, o nego errou por 10 milhões. Aliás, choqueiro de erro, que no meu tempo não faltava água na sua torneira. É. Agora não adianta rezar por São Pedro. O RG, tá falando abobrinha. 10 milhões. Abobrinha. Põe meu nome aí na torcida, hein? Fala, Fran. Vai na torcida? Vou, é sábado, né? Como é que é o quem falar? Eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. Boa! Vai ver o Palmeiras ganhar no sábado, né? Eu vou ver o Palmeiras golear. Eu já fui contra o Grêmio umas duas, três vezes e ganhou todas. Não golear. Eu vou manter a sequência aí de vitórias do Palmeiras. Não conto com isso. O jogo do Palmeiras é o jogo da noite. É o jogo balada. Vai ter uma rave no intervalo pros avantes lá. O jogo do Palmeiras é cuidado, dependendo, tem jogador que vai curtir. No intervalo tem um chute. Aí vai dançar, vai machucar a perna. É, cuidado. Tem um chute que o torcedor dá no meio de campo. Ele chuta melhor que o Leandro. Pô, mas basta ter duas pernas. Ah, o Leandro chuta? Aí é fácil, vovô. Ô, Dodô. Vai aí, meu velho. Eu ouço vocês faz muito tempo aí, desde que vocês começaram. Eu era um menino ainda quando eu comecei a ouvir vocês aí. E acho que aquele dia do Tirone lá foi o dia emblemático pra mim, sabe? Aquela entrevista que vocês tiveram com ele. Dia quê? E emblemático. O que você falou... Você sabe uma coisa que eu reparei na entrevista dele, Dodô? Uma hora lá? E ele falou o seguinte, ele perguntou pra você quando ele voltou... que caiu a ligação e tal, e vocês ligaram de novo. E o Tirone perguntou o seguinte pra você, que você tava, né, possesso lá, tal, com razão, e ele virou pra você e falou, você é sócio do clube? Então, assim, o problema hoje, cara, é que esses caras que estão aí no... Eu até escrevi no meu Facebook no dia seguinte do jogo contra o Figueirense. Os caras que estão na diretoria hoje... Eles acham que por eles serem sócios, conselheiros e tal, eles são os caras que ajudam o clube. Então eu compro camisa pra caramba, você que tá indo lá de todo dia falando do Palmeiras, o Rude e tal. Esses caras, eles se acham mais palmeirenses que a gente e acho que até o Sombra falou isso, e é verdade. O clube são deles, não é nosso, cara. Então é complicado, né? Porque quando esses caras estiverem com esse pensamento feudal em cima dos clubes do Brasil, a gente vai ver clubes grandes passando por perrengues. E eu acho que não só Palmeiras, viu, cara? No longo prazo aí, eu acho que outros clubes tendem a seguir a mesma linha se continuar com esse pensamento arcaico aí, que é o nosso futebol, viu? Enquanto não virar empresa, cara, não vai ter jeito. A gente vai sofrer com mediocridade que tem hoje no nosso time e no nosso futebol brasileiro, cara. É ridículo o futebol ser do jeito que é. Não dá pra assistir um jogo completo, cara. É insuportável, na boa. Eu assisto o jogo do Palmeiras porque eu sou palmeirense. Aquele Palmeiras de Figueirense foi doído. Doído. Verdade. Mas olha, voltando um pouco a entrevista, depois analisando devagar, na hora você tá meio puto com o cara. De cabeça fria. Naquele momento que ele perguntou se eu era sócio, na verdade eu pensei que ele estava dizendo com relação a ser mais ou menos palmeirense. Quando na verdade a intenção dele foi dizer que eu como sócio poderia ajudar o time do Palmeiras, porque agora a eleição do Palmeiras quem vota são os sócios, entendeu? Mas vota, então, se quisesse... mas vota no candidato que o conselho escolher. Não, mas é isso que eu quis dizer naquela hora, né? No auge da emoção e na conotação que ele fez, deu a entender de que quem é sócio é mais palmeirense que o outro. Quando, na verdade, eu sempre digo aqui o seguinte: ninguém é mais ou menos que ninguém. Se você tem seu amor pelo Palmeiras, você que tá me ouvindo agora, não importa se você vai comprar 15 camisas ou não comprar nada. Não importa se você tá no estádio torcendo todos os jogos ou você tá no pay-per-view na tua casa. Não importa se eu tô aqui não ouvindo um rádio, uma narração todos os dias, porque eu não tenho dinheiro para pagar pay-per-view. E o cara que tá pagando. A paixão é a mesma, cara. Você tá torcendo pelo clube. Não existe paixão maior e menor. Não dá pra mensurar isso. Não existe. Mas você sabe, Domênico, eu acredito que, porventura, às vezes, aquele que tá lá, não ser tão apaixonado, é até melhor. Não, mas com relação a quê você fala? Você sabe por quê, cara? Eu acho que o erro do Nobre é ser tão apaixonado como ele. Quando você põe muita emoção no negócio, você age com menos razão. Quando você tá num cargo de importância vital... Você tem que agir com razão, você não pode. Tem que ser frio. Você tem que ser frio. Não pode agir com emoção. Você não pode. E tem o exemplo do Beluso, que agiu totalmente com emoção, e eu acho que ele foi um dos que ajudou a quebrar o Palmeiras, né? Eu entendi o que você falou sobre... de uma época ruim, mas o Beluso arrebentou o Palmeiras. Não, mas eu entendi. Olha só, eu entendi o que você falou sobre, mas eu não estou dizendo com relação a ser um presidente, um diretor, nada. Falando com relação ao torcedor em geral. Ninguém é mais, ninguém é menos. E não é porque o cara é presidente do Palmeiras que meteu o dinheiro... Ele é mais do que ninguém. Exato. É isso que eu quero dizer, entendeu? Mas ele é mais do que ninguém. A paixão que ele tem pelo Palmeiras é a mesma que eu tinha de moleque. É, mas de torcer, de sofrer os anos 80, agora os anos 2000 e começo da era de 10, né? Então, assim, é a mesma. O cara todo que mundo mora em São Paulo torce Palmeiras, é mais apaixonado. O cara que mora no Nordeste torce Palmeiras, ele torce igual, porra. Ô Capone, eu acho o sistema... de eleição, o sistema político dos nossos clubes, eu acho ele um sistema falido, cara. Acho um sistema tenebroso, sabe por quê? Primeiro, os presidentes não podem ser remunerados. Eu acho isso errado. Deveria, né? Eu acho que deveria ser remunerado. Você sabe por quê? Não sendo remunerado, você às vezes fica na dependência de nego ser candidato. É aquele que tem tempo para disponível... Não necessariamente aquele que é um cara que tem tempo disponível, é competente. Né? Então, às vezes, você tem lá no conselho 200, 300 caras, e você vai ver, dos 300, ó, tem 10 aí, ó, aqueles lá ainda dá, viu? Porque aquele lá, ó, ele é rico, ele tem tempo, tá com a vida ganha, ele tem tempo, etc e tal, ele pode disponibilizar. Tá, e quem diz que ele é competente pra gerir um clube? Exatamente. Às vezes outro passa lá uma hora faz mais. Às vezes o cara é rico porque ele tem uma rede de padarias, entendeu? É isso aí. Mas ter uma rede de padaria, administrar uma rede de padaria é diferente de administrar um time de futebol. Muito diferente. Não tem nada a ver isso. Então, o sistema político dos clubes, ele é terrível, é uma porcaria, e você fica na dependência de ali dentre esses 10 com tempo disponível, pelo menos um, dois, três... Seja um bom gestor. Terem capacidade, você entendeu? Terem capacidade. O que parece que o Palmeiras não apresenta ninguém com capacidade. Eu até queria fazer uma pergunta aí pra vocês. O que vocês acham? Se viesse um magnata russo hoje aí com grana, chegasse aí pro São Paulo, por exemplo, Sombra, aí queria fazer essa pergunta pro Benja também. Chegasse hoje e falasse, eu vou comprar o São Paulo e eu vou comprar quem quiser... quem for que seja, para fazer o time de São Paulo ser campeão, como foi o PSG, por exemplo. Vocês acham que isso, no futebol brasileiro, o torcedor encararia isso de uma forma legal? Sim. Viveria isso, veria isso com bons olhos, como na Europa? Não. Você acha que não, Beijo? Concordo totalmente. O brasileiro não aceita. Não rolaria, Benja? Não. O brasileiro não aceita um cara comprar o clube. De jeito nenhum. Lá fora também não aceita, hein, gente? É um ou outro aí. Você vê na época que o Manchester... Todos os clubes têm dono lá, né? Então, mas... Na época que o Manchester United foi comprado, foi um protesto incrível da torcida. Aí você fala o Chelsea. O Chelsea era um time... Era um São Caetano lá, um time comum, modesto. Que os caras ficaram felizes da vida que um bilionário apareceu. Mas o Manchester City, que é um time tradicional, não era tão vitorioso. Agora o torcedor tá feliz. Tradicional. Tal, é a mesma coisa. A Ponte Preta é um time tradicional. Não, mas você não pode comparar o Manchester City com a Ponte. Não, tô comparando. Mas o Manchester City nunca foi um time vitorioso. Nunca foi time de Champions League. Nunca foi time do primeiro escalão da Europa. Mas... Põe, fala... Mas divide, divide Manchester, fala, né? Que um bilionário indiano vai comprar o Barcelona ou o Real Madrid pra você ver o que acontece. Eu não acredito. Eu entendo, Benja, mas no futebol inglês os caras... Mas o caso da Parmalat no Brasil, é óbvio que ele não comprou o Palmeiras, mas foi uma terceirização do setor do futebol. Isso é diferente. Eu isso vou é... te falar que eu nasci na Parmalat. Eu não vi isso com... Mas são o que é mais parecido, eu acho. São duas coisas totalmente diferentes. Acho que não tem nada a ver, velho. Uma coisa é você ter o que teve a Parmalat também, que nunca mais vai ter nenhum clube ou outro no Brasil. E outra coisa é você vender. A partir de amanhã vai entrar lá o senhor Astolf Medley Sgormes. Soletri. E vai falar lá, ó, gente, agora é meu. Eu não acredito. Pode fazer, faz é legal. Faz uma enquete na página da rádio. Vê se o torcedor aceitaria que um milionário... Ah, dá pra fazer uma boa enquete. Inclusive, você pode mandar a sua opinião através do nosso aplicativo, manda a sua mensagem e nós vamos ler aqui. E eu te garanto que a maioria vai ser esmagadora que não aceita. Ah, mas eu também acho que não é vantagem fazer isso, gente, porque a partir do momento que o cara compra, o bagulho é dele. Se a torcida começar a encher o saco, o cara fala, paguei, isso aqui é meu. Se você começa do zero, por exemplo, o cara... Então, aí que tá, mas se o cara pega do zero, por exemplo, um clube, Sombra, ele comprou lá o clube XY... É, mas o Domênico tá desesperado com o Palmeiras, que não tem um, tem alguns... Não, mas é que tá, é que hoje, ele tá numa situação desesperadora e ele fala isso, mas se comprar de fato um clube e o cara começar a fazer um monte de bobagem ali, ele quiser transformar o Palmeiras em time de basquete, ele pode, porque o time é dele. Ninguém comprou e estão só fazendo... Então, mas se o cara pega o time lá, o XYZ... Mas acho que ninguém vai comprar sem crise e acabar com o time. Mas a questão não é essa, velho, o cara pode ser que não compre com esse intuito, mas se no decorrer ele errar e falar, chega disso daqui, eu quero mudar pra área ele muda, gente. Mas o Kia não fez mais ou menos isso com o futebol do Corinthians? É? Em 2005, quando o Kia chegou aqui. Quebrou, mas ele tomava conta do futebol. Não, mas é diferente. É diferente. Vender um clube é totalmente diferente. Seria como transformar numa empresa. Isso é o que acontece na Inglaterra, não tem nada a ver. Porque você sabe que o Kia fez um aporte, fez uma negociação, fez um contrato, mas você sabe que passa um, dois anos, o cara vai embora e o clube tá aí. Como foi a Parmalat, que só geria ali o futebol e foi embora. Quando fala de comprar um clube, é o seguinte... Tira conselho, você tira tudo, tira. Tchau, cara, vocês. É você que manda. Agora que a portuguesa precisava. Agora, é que nem o Zé aqui, olha. É que nem tem um Zé. Vai ter um Zé lá na sala, acabou, vai ter um Fernando lá, os caras que resolvem, que contratam, etc. Quanto que é pra culpar o Palmeiras? Se o Zé chegar e falar, acabou música eletrônica aqui, que não quero mais, pronto. Pronto, acabou. Pra comprar o Palmeiras agora, quanto que eu dou? Hã? Pra comprar o Palmeiras. Ah, você pode. Quanto? Quanto? Você tem. Não, mas quanto você acha? Ah, a gente vê aí. Vamos fazer um acordo aí, já que você... Não, fala um número. Mas você vai gastar no time? Um bilhão. Só isso? É. Cara, eu tenho na carteira agora isso. Na carteira? Agora. Agora, no Brasil, desculpa, aqui no Brasil é com um risco diferente. Aqui o cara vende, recebe o dinheiro e depois acaba de não entregar. Porque se você for ver, todos os investidores, todos os caras que entraram no futebol brasileiro, bancos, fundos, todos eles foram surrupiados pelos dirigentes. Sim. Não teve um que sobrou. Pode ver. O Nation Bank, se não me engano, entrou no Vasco. O que aconteceu? Ferro. A Hicks Mills entrou no Corinthians. A ISL estava lá com o Grêmio, com o Flamengo. O que aconteceu? Ferro. A ISL quebrou. A SL quebrou. Vai vendo. É que você bem. Lembra do Bahia? Vai vendo. Lembra do Bahia quando virou empresa? Fez considerações, eu tô rindo, você fez considerações exatamente em cima do que eu ia falar. Esse risco, nós não vamos correr aqui no Brasil, porque se tem duas situações que brasileiro não abre mão, é de time de futebol e de política, velho. A coisa tá ruim, mas o neguinho não sai, não tem jeito. Capone? Agora, dentro disso tudo, tem um outro detalhe, né? Tem um outro detalhe. Você está supondo alguém vir e comprar, né? Agora, tem um lado a se discutir. vem com dinheiro limpo ou não? Que isso foi amplamente debatido anos atrás. Né? Então, se, além de dizer, quer que venda o clube? Sim ou não? Ah, se vender o clube, porque assim, no mundo do futebol, no mundo do futebol, você pega lá na Inglaterra, tem nego que é empresário, com dinheiro limpo. Russo. E tem uns caras que vão aí dentro do mundo do futebol, você não sabe qual a origem, às vezes aquilo ali é uma lavanderia. E a Inglaterra tem uma vantagem, né? É. Inglaterra sempre A gente não pode esquecer que a empresa do que é na Inglaterra, né? A Inglaterra sempre, disso, né? A Inglaterra sempre fez vista grossa o dinheiro. Tendo dinheiro, tudo dá-se um jeito lá, né? Se você me falar, olha, tem um sheik que vem comprar, o dinheiro mais legal do mundo, porque é infindável o dinheiro dos caras, né? Até que ela infindável não é, mas é... Mas por que que esses caras por que que jamais, Capone... Porque a gente sabe que um sheik quando vem não é uma lavagem. Ah, vou comprar o Botafogo. Por que jamais esses caras viriam aqui comprar um clube? Porque esses sheiks, eles não compram os clubes por dinheiro. Não, prazer, pô. É status. Né? Então o cara comprar o Paris Saint-Germain, puta status, o cara tá em Paris. Caramba. O Abramovich comprar um time, pô, na Inglaterra, não é o dinheiro do cara, é o prazer do cara ter um time. E pra quem que ele paga? Mas o Abramovich pra quem que ele paga? O Mustafa. Ele chega aqui e quer comprar um time. O Mustafa, ele paga. Ah, provavelmente. Não tem, Benja. É, não tem. Mas não se o cara seria. Sabe como eu acho que seria? Pagamento das dívidas. Por exemplo, ó, o Botafogo tem 200 milhões. Ah, dá 200 milhões aí, pronto. Só que esses caras iam tomar dinheiro no clube. Mas agora é curioso isso. Meses depois. Não paga, curioso, não tem ninguém. Curioso. Mas teria que ter uma rotação de sócios também, não teria? Mas se alguém chega e fala... Mas aí o dinheiro vai pros sócios, não é? Não, vai pra conta do clube. Tá, não, fica numa conta do clube. Mas ninguém recebe. É aí sócio... O cara vai tomar conta e ninguém mexe. O clube não é de ninguém. O clube é dos associados. É, então. A partir do cara pagar é dele. Então, mas precisa ter uma eleição. Precisa, Bento. Fica num fundo de reservas pro clube usar. Pra ter um referendo. São Paulo Futebol Clube foi vendido pra um sheik. O dinheiro vai entrar na conta do São Paulo Futebol, do São Paulo Futebol Clube. Isso é. Esse dinheiro vai ter que ser rateado entre os sócios. É, mas o Sobra, paga o passivo e rateia. O cara não tá comprando um clube social, o cara tá comprando o futebol. É, não, mas, mas ele é departamento de futebol. Ah, não, separa, mas aí não dá. Vale, quem recebe? O cara separa. Aí não dá, velho. Acho que dá. O cara vai criar uma empresa. O cara vai criar lá. E vai gerir o futebol. A São Paulo e Associados. E o cara vai comprar ali, acabou. Mas quem vai criar o São Paulo e Associados? Quem vai abrir uma empresa? O Palmeiras teve isso uma vez. Empresa. Palmeiras teve isso uma vez. Como assim? O Mustafa tinha lá com alguns conselheiros, se eu não me engano, tenho a certeza, mas tinha uma empresa lá montada. Mas ô Benjo, o sócio do clube não tem que votar a favor disso? Ou eles simplesmente podem fazer e acabou? Tem que votar sim. O sócio do clube não. Pelo COF, que eu saiba, o sócio do clube não. Depende do estatuto de cada clube. O conselho de fiscalização do clube é o COF. Os conselheiros. Ah, sim. Entendi. Isso é tão simples. Do estatuto de cada clube. Isso é hipotético demais. Não é tão simples. Ah, mas se chegar isso, os caras vão assinar na hora. Pelo menos o Palmeiras. Na portuguesa eu tô procurando. Não precisa se preocupar que... Essa possibilidade de alguém vir comprar aqui, um bilionário russo, indiano, árabe, comprar quase um clube. Não é quase zero, é menos um. É porque a marca brasileira não vale quase nada, essa, né? Perto do campeonato inglês. Essa eu acho que a margem de erro é bem. Capone! Oi, cara. Eu vou comprar agora nos Estados Unidos. Conclua a sua participação e dê o palpite pro jogo do Palmeiras do meio da semana. Não, eu só queria concluir, Sombra, Domênico. Eu fui contra o São Paulo, foi a última vez que eu fui no estádio e eu tinha me prometido que eu não ia mais. Porque, sinceramente, eu já fui em alguns desastres do Palmeiras. E eu vou te falar que a torcida saiu desses outros desastres que aconteceram no Palmeiras, a torcida saiu nervosa, xingando e tal. Não que o jogo do São Paulo fosse um desastre, até porque perder clássico dentro de um contexto aí não é tão anormal. Mas aquela questão que chegou do Kardec e o Henrique perder aquele gol no final, e assim, a gente naquele momento afundou muito no campeonato, cara, deu dó de ver a torcida saindo do estádio, a torcida saiu cabisbaixo. Eu até falei que os dirigentes do Palmeiras conseguiram transformar, estão conseguindo transformar rivalidade em pena, cara. E isso entristece o Palmeirense, né, de uma certa forma, porque, pô, a quarta maior torcida do Brasil, que os caras estão fazendo com a gente nessa última década. O Capone, é só um negocinho sobre o desculpa. Viu, Capone, você foi bem. Eu já vi dirigente criar rivalidade em ódio. Pra criar rivalidade em pênalti é a primeira vez. Ô, Capone, de parabéns. Ô, Miranda, Benja, desculpa, o melhor clássico de São Paulo, desculpa, é sombra, não é por clubismo, mas o mais legal é Palmeiras e Corinthians, cara. E o último Palmeiras e Corinthians foi ridículo, não deu nem... O Corinthians que não tem um time estrelado, mesmo que o Mano ache isso, mas eu acho que o Corinthians tem um time normal, não deu nem graça, cara. Pelo menos não tocava na bola, deu um chute no gol que, pô, acho que foi o Moshi que chutou, sabe? Então, você vê como tava bem o jogo. Mas, ô Capone, você tem filho, Capone? Eu não tenho, não tenho. Só você vai falar pra ele. Filho, mas se você vier a ter filho, me diz uma coisa. Pense qual é a razão. Você vai deixar ele torcer pro Palmeiras? Acho que vai deixar, você tá louco? Não, pensa bem. Tá louco? Sim, não, vai torcer pro São Paulo. É, vai torcer pro São Paulo, não, tá uma maravilha. Ele fica ali. É difícil a gente... Eu pelo menos gosto de futebol. Tá louco você falar uma bobagem dessa com o rapaz. Todo pai que é alegria do futebol, filho. Jogar futebol. Minha filha torce pro Palmeiras, não tem esse troço não. Não tem como não vincular o moleque com o Palmeiras. Mas assim... É, aquele torcedor, por exemplo, que quando tinha o Robinho, o Diego, o moleque nasceu com o pai, às vezes, corintiano e tal, o moleque viu o Robinho e o Diego e virava santista, o Neymar fez muito isso, o Palmeiras vai começar a destruir cada vez mais a torcida, eu não sei até virar uma portuguesa. Vai nada, velho. Não é, claro, vai não. Não, mas vai cair. Ó, muito. Você vê o sócio. A gente já quarta torcida, nós vamos virar qual? Cara? É a torcida do Palmeiras, só que menos caiu nessa última pesquisa e o Avante só subiu. Também não, mas é assim. Mas qual margem de erro essa? Ah, bom, aí é uma outra situação. O negócio da criança é o seguinte: o pai pode tentar fazer, mas o moleque se firma num time ou no outro, na época de escola, com 8, 9 anos de idade. Porque os moleques amigos começam: ah, teu time é uma merda, só perde, teu time não existe. E o cabelinho acaba virando. Bobagem, bobagem. Isso. Desculpa. Isso é uma bobagem. Não é, não. Eu sei que. Não, tudo bem, eu entendo. Influencia os fracos. Influencia os fracos. Os fracos. Porque, sim, senhor. Sim, senhor, os fracos. Porque eu sou palmeirense da época ruim. E de torcer pro time quando não ganhava. Não, mas você não viu o time 74? Você não viu o time 74? Como em 76 você tinha quantos anos? 10 anos de idade. Então, você já tinha formado. Não tinha formado. Não tinha formado. Não tinha. Você tá em processo. Desculpa. Você tá em processo de formação. Mas você não, é campeão, Domênico. Não, você pega... Não, mas depois tem uma hora que tem um limite do ser humano. Tem um limite. O Palmeiras não ganhava mais nada, filho. Você tá louco. Eu peguei a parte pior. Você já era Palmeiras. Mas tem estatística. Não tem essa. Não tem essa. Você tem estatística disso? Para, ridículo. Ó, eu não posso falar porque eu cresci com a Parmalat, então cresci na boa. Você cresceu na boa. É, eu cresci você na boa. Você e o Domênico cresceram na boa. Não, eu não, que boa. Eu sempre vi uma frase que eu acho que é importante. Na boa. É, eu sempre vi uma frase que eu entendo que é importante. O bagulho é o seguinte. Eu tive fracos, cara, mas por exemplo, meu pai, primeiro jogo meu no estádio, eu lembro até hoje. Eu tinha, acho que 7 anos, foi Palmeiras e Ceará. 1-1 que o Palmeiras foi desclassificado na Copa do Brasil. Aí, ó, mas também teu pai escolheu a dedo, hein? Meu pai me levava em tudo quanto era jogo moleque, cara. Isso me formou palmeirense. Mas aquele, eu digo assim, aquela pessoa, aquele moleque, que o pai, ele não é doente mental por futebol. E desse moleque meio então, que decidiu, o moleque não vai virar palmeirense. Então, virar eu acho assim. São Paulino, entendo. Entendeu? Não, eu entendo o que você falou. Eu acho que, e como, não, talvez tenha sido até rude demais. Gostou do rude? Sim, rude com E. Foi até rude demais. Não seja rude, Domingo. Obrigado, Benja. Olha, eu vou falar uma frase aqui, Domingo. Posso acabar? Eu não deixo. É que eu tava falando lá, me interromperam, mas o negócio é o seguinte. Só pra concluir meu raciocínio. Com relação à frase que eu ia dizer, mas eu fui interrompido. Diga! Não, tem uma frase que é muito válida, que é a seguinte. Se você pôr um filho no mundo pra ele sofrer, é melhor você não ter o filho. Claro. E é o caso do menino agora. Você ia gostar que teu filho se tornasse, talvez, um torcedor de São Paulo do Corinthians? Não ia. Não. Aí que tá. Então o negócio é o seguinte, não tem um filho. Compra um videogame, velho, que vai suprir essa ausência do moleque. Para com isso. Interrompe pra falar. Sem verdade, besteira dessa. O videogame te dá as mesmas alegrias que um filho. Eu acho que o... E não sai na mão. É que encher o saco, você desliga. Eu acho que com relação ao... Eu acho que quando o pai ele é mais fanático, é difícil o filho torcer pra outro time. Difícil, muito difícil. Quase que impossível. Independente de fase. Agora, quando o cara torce, mas é aquele cara que torce. Beleza, ganhou. E a maioria é assim, tá certo. Aí o moleque vai virar o que é o que tá ganhando. Aí eu concordo. Você já imaginou um moleque de 7 anos chegando na escola segunda-feira, depois de Goiás, 6, Palmeiras 0? Você já imaginou como é que é um garoto, na segunda série, chegando na escola, os amiguinhos, tudo corintiano, São Paulino. É cruel. É, o moleque importa, tá frito com farofa. Imagina o moleque que torce pro São Paulo e ano passado perdeu pra Ponte Preta uma semifinal de campeonato. Então, Portugal, pessoal, é ruim pra tudo. É ruim pra tudo, leva um. Entendeu? Olha o nível que a gente tá chegando no futebol. O menino, ele vai... O garoto, quando o pai dele não é muito fanático, e o que é a maioria dos casos, ele vai torcer pro time que... E se tá na moda. Se tiver informação, ele pode torcer. Por exemplo, você acha que não tem muita gente que começou a torcer pro Santos por causa do Diego do negócio do Robinho? Acho que sim. Ô, Capone. Ou não tem uma porrada de outros torcedores que não torceu por causa do Neymar? Porque o Neymar, o negócio do cabelo do Neymar... Mas tem palmeirense aqui discordando. Eu tô lendo um cara aqui, Júnior Marques. Benja, tenho dois filhos palmeirenses, garotos. Nenhum dos dois mais querem jogo comigo. Sou fanático, mas não adianta convencer. Olá. Não adianta. Você acha que teu filho não ia ser corintiano, Benjamin? O meu não. Você pra cima de mim com esse papo. Mas o filho dele já tem 18 anos. Eu tô lendo o tweet, não sou eu. Mas você concorda comigo? O filho dele já tem 18 anos. Você concorda comigo? Se não tiver 18 anos, jamais teu filho ia ser outra coisa. É frouxo. É, porque mas... o moleque com 10, 11 anos, não tem que apitar nada. Não quero ir, não quero ir, você vai. Pô, lógico que... É fácil fazer os filhos torcerem quando o time tá bem. É, mano. Eu acho. Se você pegar aí, mano, você imagina um filho teu torcendo para outro time? Não, nem a pau. Que não seja o time do teu coração, que é o Corinthians? Eu deserdo, eu dou. Então, tá pronto, ponto. A família inteira do mano é São Paulino, ele é corintiano. Mas não vai torcer. E o Marcos não vai pegar a criança. Não vai torcer. Pega os últimos. É fácil fazer torcer, é fácil. Começa a não dar presente se vier com o papinho de São Paulo e Corinthians. Sou ruim o cacete. Ou é do meu jeito ou não é, meu brother. Não tem esse troço, não. Tem esse papinho furado, não. É, se dane. Não tem esse troço, não. Criança gosta de brinquedo. Você não dá brinquedo, ela vai começar a vir pro teu lado. É isso aí, Dodô. É nóis. Não tem que ser frouxo, não. Frouxo é um cacete. Porque tá tomando pau lá na frente e vai ganhar, meu amigo. Vai. Não tem esse troço, não. Pra mim, ó, que loucura. É isso aí, Dodô. Não tem esse trocinho, não. Você tá brincando? Você tá falando sério? Seríssimo, tô falando. Vê se minhas filhas vai virar alguma coisa. Minhas filhas, mulher, hein? Vai virar porra nenhuma de São Paulo, de Corinthians, cacete, não. Não vai virar. Você imagina, mas comigo não vira. Domênico escolhe da véia. E Domênico, quem é? 5 anos de idade. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Ô, velho, você imagina. Começou e sem margem de erro. Aqui não tem margem de erro, não. Você imagina. Nem pra dois, pra mais, pra menos. Começou o novo milênio. O menininho lá com 5 anos de idade fala: pai, vou torcer pro Palmeiras. Vai ganhar tudo. Hoje o menino tá com uns 20 anos de idade e fala, filha de uma... Olha o que você fez, pai. Olha o que você fez. Olha o que você fez, pai. Fui rebaixado duas vezes, pai. Comemorei um título aqui. Eu não falaria pro meu filho torcer uma portuguesa nunca. Perto do terceiro rebaixamento. Tinha um rapaz que trabalhava aqui na rádio, ele era São Paulino. Aí, na infância, ele virou palmeirense, né? Aí ele chegava assim, puta, que bobagem que eu fiz, hein, Sombra? E era fanático, hein? Que bobagem que eu fiz. Falei, que teu avô falou pro chefe que tinha torcido pro portuguesa? Ele falou, você tá louco? Eu também falaria pro meu filho. Peraí, mas quer comparar portuguesa com Palmeiras agora? Porque vocês estão loucos, velho. Tá de brincadeira comigo, né? Tá todo mundo louco aqui. Pera aí. Tá, velho. Eu tô ficando com tudo bem, com a portuguesa eu até entendo, mano. Então, o moleque vai crescer, não vai ter mais juízo, pô. Hã? Não, o cara não torcer pra portuguesa, até entendo Portugal. Agora, Palmeiras, desculpa, é totalmente diferente, né? Desculpa, Palmeiras é time grande. Eu tô ficando com medo aqui. Alô. E eu gosto da Lusa, Mas a administração é bem parecida, viu? Calma. Ó, excelente sua participação, show de bola, obrigado pela audiência. Você tumultuou a porra toda aqui, Capone. Ele não. Ó, Capone. Diga. HDI de bate-pronto. Ganhou uma bolsa térmica da HDI, parabéns. O da Bozano tá rolando ainda? Tá valendo. Kit Bozano. A nova linha Bozano... Me permite... Só a nova linha Bozano? Só a nova linha Bozano... Me garante, vai. Me garante um barbear fenomenal. Boa, ganhou um kit Bozano. Boiado, parabéns. Hein? Beleza. Ó, galera, pô, sensacional é vocês. Eu ouço vocês faz muito tempo. Dodô... Benja, Sobra, Portuga, mano, sensacional, o Rude aí também veio. Valeu, mano. Adicionar aí, o RG também. É nóis, velho, together. Vocês são um alento aí no trânsito de São Paulo, nessa porcaria. Pô, valeu, cara. Aí, obrigado, mano, valeu mesmo. Cara, obrigado, viu? E só pra fechar, a torcida é quando? No sábado, que horas na rádio? 7:30. Mais conhecido como 19:30. Beleza, então, galera. Obrigado aí, viu? Valeu, valeu. Alô, Beto. Bom final de semana. Troca fumegante. Troca fumegante. Troca fumegante. O Broca que já tá preparando tudo pra festa da véia, que vai acontecer no Hopi Hari. Olha que legal, festa da véia no Hopi Hari, 8 de novembro. E você sabe o que é mais bacana? Você com o ingresso da festa da véia, no dia 8, você já pode ir de manhã pro Hopi Hari. Já pode ir de manhã pro Hopi Hari. Você brinca o dia inteiro no parque e já fica no parque, dentro do parque, pra festa à noite. Oh, só no bate-bate. Hã? Fim de semana no parque. Siloper. Ela vai cantar aqui uma vez, meu. Aqui faz pouco tempo. Ah. Ela desceu pra galera pra cantar lá, roubaram um anel. Então, cara. Brasileiro. Tá vendo porque vai direto pro inferno quando morre? Aí, Sombra. Foi no instinto Via Funchal que fechou. Foi mesmo. Roubaram em qualquer lugar. Sombra. Sombra. Fim de semana no parque. Fim de semana no parque. Vai ser dia 8 de novembro, lá no Hopi Hari. Vamos lá. Festa da véia. Vamos no bate-bate. Você que não gosta de pegar estrada, pegar carro, você tem a festa da véia tem todo um esquema de traslado muito bacana. Você vai conferir aí como adquirir o seu ticket de transfer no site da festa, tá bom? É festaenergianaveia.com.br, festaenergianaveia.com.br. Tem transfer saindo 11 da manhã, 1 da tarde, vai ter transfer saindo 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite, tá bom? Tem durante o dia inteiro, tem à noite, tá? Pra você que de repente não gosta de pegar a estrada, de dirigir, né? Às vezes dá uma cerveja na festa, quer voltar mais tranquilo pra casa, tem transfer, muito legal, tá bom? Festa do Energia na Véia, dia 8 de novembro, no Hopi Hari. Boa! E eu vou poder ir porque o Palmeiras vai estar fora da zona de rebaixamento. Aliás, a Spirit of London foi um sucesso. Foi um sucesso. E essa daí eu tô dentro também. Boa! Só um minuto, cara. Eu tinha razão. Eu não tinha os detalhes. Obrigado pro Tirone que tá nos ouvindo. Ele mandou pra mim. O Palmeiras tinha montado uma empresa na época da transição da Parmalat. Okay, foi montada na época da saída da Parmalat para transferir os ativos deles. Foi apreciado no COF, mas não houve movimentação da empresa. A empresa foi montada pelo Mustafa, o Della Mônica, o Cirilo, o Panhota e o Beluso. Não o Beluso esse. O Beluso, irmão do Beluso, que era aliado do Mustafa. Que eram os quatro vices do Mustafa na época. Tinha essa empresa. Estádio 97 tem oferecimento da BV. Financeira. Era Porco S.A., né? Olha aí, amigão, você tá pensando em comprar ou trocar seu carro, a sua moto ou seu caminhão? É só você acessar www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. E olha, através do site, é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor... Tudo isso sem sair de casa. E para financiar sua compra, já sabe, conte com as condições especiais da BV. Mais informações, amigão, é só ligar 3003-7888, 3003-7888. É isso aí, amigão, com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. É isso aí, BV, bons negócios para você. Vamos falar também agora, vamos falar agora de Grupo Esser, senhor Benjamin Bach. Nós vamos falar da Esser, amigão. Olha só que legal. Ô, mano, você sabe que é Hyper? Hyper. Demorou. Não sei. Sombra, sabe que é Hyper? Não tenho a menor ideia. Olha, Hyper é tudo que é moderno. É o assunto do momento das pessoas descoladas. E seguindo essa tendência, o Grupo Esser prepara o seu mais breve lançamento, que é o Hyper Home Design. No melhor... James Brown. É, James Brown. No melhor do alto da Boa Vista, uma região tranquila, completa, com uma grande vantagem, fica bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Tá vendo, meu amigo André Scheim? Você que trabalha todo dia de metrô, vai lá ver, tem uma estação de metrô na frente do teu prédio, atravessou a rua e ponto, tá na estação. São apartamentos tipo estúdio, com 31 metros quadrados, lazer completo do terra cobertura, e no Hyper você terá lazer acima das expectativas. Então vá conhecer ali na rua Doutor Antônio Bento, número 139, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Anotou aí? O Doutor Antônio Bento, 139, em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Esse é o Hyper Home Design, mais uma realização do Grupo Esser. Informações, acesse esser.com.br/hyper, hyper com Y, hein? Ou ligue 5546 04 3955460439. É isso aí, amigão. Grupo Esser, um nome construído com história. Um abração pro Rafa, pro Alan Hor e pra toda a família Esser, Zombinha. Legal, temos mensagens chegando através do aplicativo da Energia 97. Vamos ler as mensagens. Oferecimento de Peugeot 208 com câmbio automático e central touchscreen com parcelas de R$670. Conheça! Também oferecimento de Sony Xperia E1 Dual TV, o smartphone completo da Sony por apenas R$ 499. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Mensagem chegando aqui do Daniel Coutinho. Olha, os filhos do Chico Lange são São Paulinos doentes. Meu Deus! Só os do Milton Neves que são São Paulinos também. O Casão tem três, um santista, um São Paulino e acho que um palmeirense. É, o palmeirense, meu. Vitor Hugo é palmeirense. Um abraço pros meus filhos São Paulinos maravilhosos. O Filipão, para de falar de mim, Filipão. Você tá falando de mim. E o São Paulino, sobre, jogou no Palmeiras. Você vê como é, família louca, meu. Jogou, né? É. Tá certo. É verdade, meu. Família louca. O Rafael Staquete. Nasci, que ele está falando? Nasci em 76 com a fila do Palmeiras. Mas 76 não era fila. Acho que era. Não, foi não. O último ano que venceu. Você não conhece a história do teu time, né? 76 assim? Foi o último título. Como eu não conheço, 76 foi o último título paulista. Ele nasceu lá. Então não era fila. Então ele nasceu no ano que o Palmeiras foi a última vez campeão, depois só depois de 16 anos. Ele nasceu na data. Ele pegou a parte da fila ou não pegou, porra? Não. Ah, não, ele pegou só... Ele pegou o começo. Era, a gente tem que considerar aí sim, a margem de erro pra mais e pra menos. Ah, porra, mas... Ele nasceu em 76. Vocês vão ver como ele, o menino se equivocou, quer ver? Nasci em 76 com a fila do Palmeiras. Tinha 10 anos na final com a Inter de Limeira. Jamais passou pela minha cabeça torcer para outro. E agradeço todo dia meu pai ter me feito palmeirense. Abraços. Ele viveu a fila. Isso é falou ele não bonito, nasceu na fila, mas ele viveu a fila. Ele nasceu quando a fila nasceu e durou. Por isso que eu falei, gente. Vocês ficam discutindo sem considerar a porra da margem de erro. Mas o cara nasceu no ano que o Palmeiras foi campeão. Mas ele nem comemorou. Ali ele mijava na calça, gente. É verdade. Sobra, a fila anda. A fila anda. Ele tá com 140 quilos. Só um minuto, mas quem nasceu em 76, o pai, por exemplo, só viu o Palmeiras no filé mignon. Sim. Tá certo? É porque da academia, pegou, tudo o cara mais. Pegou a segunda academia do Palmeiras, com certeza, e o cara pegou também, pelo menos... E quem nasceu em 66? Pelo menos... Então, mas o Palmeiras mas pegou a época boa do Palmeiras. Eu só sim, pegou filé. Só filé. Lógico. É que filé? 60 e 70 era filé, então, o seu pai, por exemplo, que fez palmeirense, o seu pai tava no filé mignon. O Palmeiras na década de 60. Mas meu pai pegou os ossos ruins agora. Não, depois. Não, tô falando naquela época. Depois, agora na década 60, de 60, não era o Palmeiras o único time que fazia frente ao Santos? Sim. Pegaram o Palmeiras tinha o time. Se eu for por esse raciocínio, não existia São Paulo. No começo da década não existia, de 60. São Paulo não existia. No começo da década de 60. No começo da década bobagem. De 60. Eu não tô falando que bobagem, tô falando. Não, tô falando muita bobagem. Eu tô falando que o Palmeiras tinha calma, o time mais. Tá jamais o Sombra seria São Paulino. Mas tá falando então, começa filé. Por aí. Não. Eu tô falando que o Palmeiras tinha o time mais. Sim. Tô falando, o Sombra nasceu em que ano? 69. Bom, 69 já é o finalzinho. Eu gosto de 69. Então o cara que nasceu em 50, ele tá ferrado. Mas, Domênio, pega a torcida do São Paulo que era e o que é agora. Não, depende, Domênio. Nos anos 50, o São Paulo foi extremamente vitorioso. Entendeu? Aí depois caiu em 60, aí o São Paulo teve uma queda em 60. É. Só que 50, o cara nasceu. Algum ano disse, tava mijando na fralda. Então, mas até 58 ganhou tudo. Eu mijo na fralda até hoje. O São Paulo foi em 57, teve foi bicampeão paulista, quando era o título mais importante que tinha na época lá, né? Sim, é claro aí, que o cara não vira torcedor só por título, mas sabe, eu creio que é a mais importante. Quem fez parte da segunda academia do Palmeiras? No ataque Sulpinos, na zaga Steps e Esteiras. Meu Deus! Eu nasci no auge da crise. É, você pegou... E meu tio vinha dos 20 anos de fila. Depende, você nasceu que ano? Nasci em 69... Não, o Corinthians foi campeão em 77. Pô, então, eu nasci... Quantos tinha lá? Pô, eu tinha... Oito. Em 79, eu tinha 8 anos. Pronto. Não, mas é o contrário. Oito é moleque, não consegue sofrer até os 8, tão louco. Mas você vê o sofrimento... Sofrimento mesmo é de 8 pra frente. Mas você vê o sofrimento de quem te Opa, fez. O meu tio, corintiano... O torcedor se fala depois do... É 7, 8, até não, os mas eu nasci 12. Eu nasci no auge da pior época do Corinthians. Mas você deu sorte que logo ganhou, né? tive essa sorte. É. Foi a minha sorte. Então. Aí emendou um monte de título. É verdade. Ele ganhou 77, ganhou 79, o Rafael 82, 83. O Rafael Ruas Martins, ele escreve dizendo: se ninguém compra, um time nunca será empresa. Empresas são todos juntos em prol de um único objetivo. Depende, hein? Não há oposição numa empresa. Depende, hein? Os opositores numa empresa são demitidos na hora. Será que a torcida aceitaria seu time na mão de um ou de alguns mandatários? O time é patrimônio da sua torcida. Depende, hein? Cara, eu vou te falar, se eu tivesse bilhões... Mais ou menos. Se eu tivesse, mais ou menos. Eu vou te falar, se eu tivesse bilhões... Você tem que eu sei, cara. Você é meu parceiro. Eu jamais compraria um time de futebol em qualquer lugar do mundo. Me empresta dinheiro, Benja, por favor. Nem na Espanha, na Inglaterra, na Itália. Comprar time de futebol... É querer ter prejuízo. Já o pensando? Everton Mariano dos Santos. Telefone, depende, bem administrado, não. Não existe clube de futebol que dá lucro. É. Como não existe? Não existe. Todo mundo que comprou time de futebol deu prejuízo. O Irati dá lucro. Acho que dá. Dá. O Chelsea dá prejuízo. O Irati dá lucro. Pode ser. O Abramovich perdeu não sei quantos bilhões já no Chelsea. Acho que dá, porque aquilo pra ele tanto faz. Dá status. Esses caras é o brinquedinho do status dos caras. Tivemos exemplos aqui no Brasil de pessoas que compraram clubes e não tiveram lucro. Mas não existe. Ninguém compra clube de futebol e tem lucro. Ô, Benja, o Irati dá lucro. Não dá. Também não dá. E também não dá. Você precisa ter um clube, esses caras que você tá falando, você precisa ter um clube pra você formar e vender um jogador. Agora, lucro, se você pegar o balanço do clube, é só prejuízo. Não dá pra ter lucro. Não, dá lucro pra alguém, não pro clube. Aí sim, o lucro é para o paralelo. O Everton Mariano dos Santos escreve dizendo: vende tudo, sou São Paulino, quero ver meu time campeão. Tá vendo? Isso aí é a favor de vender o time. Tá vendo? O Luiz Garisto. Mas ele garistou muito ou garistou pouco? Inclusive, os garistos tiveram um trabalho incrível para limpar. Só palmeirense. Aí você já tá falando de outra coisa. Outro garisto, né? Só palmeirense. Acredito que se alguém quisesse comprar o clube, teria que vender logo. Estão numa draga danada, torcendo para nada. Pô, mas se os caras começam, sobre a comprar clube aqui, tipo assim, o cara compra o Juventude, aí eu compro o Marcílio Dias, vai ter time grande e vai começar a sumir, meu. Uhum. Porque esses caras vão ocupar espaço de... Palmeiras. Exatamente. Do Botafogo. Não, se tivesse. Para de viajar. Raciocine comigo. Você, o Abramovich comprou o Chelsea. É um time. Era pequeno. Mas tinha torcida já. O Paris Saint-Germain é time com torcida. Esses times aí. Londres, o Bahia tem torcida. Não, mas esses times aí que você falou são inexpressivos. Então você pode comprar, montar um time massa que não vai acontecer nada. E o São Caetano. O Guará, o cara veio aqui. O São Caetano. O São Caetano. Vocês não estão entendendo. Na época que começou lá, Beja, ganhando. Não tinha chegou torcida. Até a final. Tudo bem. E continua não tendo. Espera só um minuto. Tudo bem. Eu entendo que não tem e não continua não tendo porque parou. E se continuasse naquele caminho? Porque ganhou. É, roubaram ele, né? Em 2000 na João Avelange, meteram a mão porque ele ganhava. Aí ganhou o Paulista. Depois o contra 2001, contra perdeu, 2001 Libertadores da América, hein? Ah, ele perdeu no Pacaembu. Chegou na final contra o Olímpia, ganhando de 1-0 fora de casa. Foi 2002. Precisava só empatar o jogo aqui. Aliás, empatar não. Podia empatar o jogo. Não, ele podia perder pra levar pros pênaltis. Não, e foi o que aconteceu. Quase ele ganhou antes do Corinthians na Libertadores, São Caetano. Quase ganhou a Libertadores. Se continuasse na toada. Não ia ter torcida. Não sei não, Benjamin. Não dá pra prever isso. Lógico que dá. Domênico. As marcas você vem pra uma cidade, você vem pra um estado igual São Paulo, que tem Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, acabou. Não sei não. Há controvérsia. Por exemplo, São Caetano, você acha que um garoto de 5 anos ia torcer pro São Caetano e vem torcer pros 4 anos? Se começar a ganhar títulos importantes, opa! Começa a crescer, Domênico. Mas peraí. Então, na sua opinião. Começa a crescer uma torcida. Então, os garotos que você fala que não vão deixar de torcer pro time do pai vão passar pra torcer pro São Caetano? Mas eu o que eu falo não é extremamente a verdade. Eu falo que comigo. É que você falou que tava falando besteira. Ouça. Comigo! Meu filho jamais vai torcer por outra coisa. Você vai torturar o garoto se ele quiser torcer pro São Caetano? Desculpa, não existe tortura com filho em Portugal. Você não vai ter janta, almoço. Não, existem formas e formas de você fazer torcer. Não tem isso. Você não dá brinquedo? Só que assim, eu entendo que existem pessoas que não conseguem fazer isso. Pode. E o filho passa a torcer por uma outra agremiação. Só que eu acho que moleque, ele gosta de ganhar. Ele tem que entender... Ele gosta de ídolo, um cara. Isso. Personifica o que então, ele... Então, eu acho que se o São Caetano tivesse ganhado muitos títulos atrás e viesse numa tomada de ganhar... Cadê 2 anos? Ou 1 ano sim ou não? Disputando sempre. Ganhando sempre, disputando sempre. A torcida não existe, mas ela começa a passar a existir sim. Obrigado. Começa a existir e começa a se formar uma torcida. Ou você acha que Palmeiras, Corinthians, São Paulo nasceram com uma torcida grande? Tem que ver com o garoto, não nasceu com torcida grande. Palmeiras e Corinthians, principalmente, nasceram perto da invenção do futebol. Junto com o Charles Miller. O São Paulo é de 35 e nasceu, grande. E nasceu como uma alternativa dentro da situação do estado de São Paulo. É diferente. Se fosse assim, por que esses sheiks, esses bilionários russos, indianos, em vez de comprar um time, não montam do zero lá fora? Por quê? Porque sabe que não vai ter torcida, não vai ter nada. É simples. Você acha que alguém vai comprar um clube dentro de Londres lá e vou montar um clube agora em Londres? Eu vou tomar a torcida do Manchester, do Chelsea. Não mas vai, pra esses caras. Mas esses caras têm dinheiro. O Aldax tem que comprar um clube. Espera só um minuto, mas pra ele é mais fácil pegar um time que já existe, que seja pequeno. Que esteja numa má fase. Inventar um clube. Por exemplo, o West Ham. Se ele comprar o West Ham, é um time médio. Mas é melhor pra ele do que médio não, é pequeno. Falar em campeonato inglês, vocês viram a cena ontem do jogo do Chelsea e o Arsenal? A briga do Mourinho e o Wenger, empurrou ele. Mas briga naquela, velho. Parecia dois pavão, né? Foi quase um carinho, velho. Terminando as mensagens do Bruno Moura, não sei como alguém compraria um time. Pra onde ia o dinheiro? Acho meio obscuro, não daria certo no Brasil, teria algum caixa 2. O Edgar Santos, eu venderia a Lusa agora. Eu também. O Eric... Se tem alguém que quer comprar a Lusa. Isso é verdade. O Eri Segundo... Acho de verdade que se os clubes virarem uma empresa, hoje em dia todas as empresas nasceriam falidas. Como clube, altas dívidas, que ninguém sabe ao certo o valor. Empréstimos bancários, adiantamento de TV. Isso como empresa, a Receita Federal ia colocar ela em dívida. Não poderia comprar mais ninguém. Iriam bloquear as contas. Ah, cara, como você vai comprar uma empresa que está quebrada? Você tem que pagar todo o passivo da empresa, né? Quanto vale a Lusa hoje? Considerando a margem. Falando sério, a margem para cima, a Lusa é o seguinte: fica pela dívida? O RG, juro por Deus. Sem brincadeira. É interessante. Não. Eu acho que aquele espaço ali do Canindé. Vale muito, hein? Vale muito. É, assim, imobiliariamente falando, é bem localizado, tem a estrutura do estádio. E só isso. Se tiver uma reforma, fica uma arena bacana, é um lugar bom. Agora, vou te dizer: se eu sou da Portuguesa, alguma coisa, eu vendo aquela porcaria, joga no Pacaembu. Torcida Portuguesa tem, joga na Javari. É muito mais fácil vender o terreno lá pra alguém que vai fazer um condomínio, um shopping, do que o cara comprar e falar: não, vou investir dinheiro na Portuguesa. Claro. A Portuguesa é um exemplo, Domênico. O cara comprou aí, um bilionário compra Portuguesa. Você acha que a torcida da Portuguesa vai aumentar? Não vai, cara. Se ganhar título, eu acredito que aumente sim. Não pode ganhar um e não vai a torcida. Vale muito mais a pena o cara comprar o Santa Cruz, que tem muita torcida. Eu concordo com você. Mas é o que eu tô falando, é um time no Brasil, cenário Brasil. Tá fora do é um time médio, por isso sim. Médio pra pequeno. Mas tem torcida e ele pode comprar. É isso que eu tô falando. Na Inglaterra, o cara não vai comprar um clube e vai montar. Não vai montar. Ele vai procurar um clube que seja barato. A única vantagem da Portuguesa é que ela tá na capital. Só. O Marcel Cordeiro. Sombra, mano, tô vindo o programa de dentro do avião, voltando da Terra Prometida. Passei minha lua de mel na Califórnia, em Las Vegas. Realmente isso aqui é demais. Mas vou te falar que São Francisco tá pior que a Sé em quantidade de mendigos. Vi que o Mito jogou muito e garantiu mais uma vitória tricolor. Rumo a Libertadores, chupa Domênico Segundinha. Abraços, Marcelo Cordeiro. E outra, mas pera lá. O mendigo americano, velho, ele não fede tanto e é o mendigo que fala inglês. Tá de brincadeira, mano. Tá de brincadeira. E o nome dele é Homeless. Olha que bonito, cara. Homeless. Falou em Homer. O Homer agora é corintiano. Chupa, mano. O Renan Palma Stabile. Boa noite, rapaziada. O acidente do Gilles Villeneuve foi fortíssimo, mas vejam o acidente do Tom Price. Realmente desesperador. Tom Price morreu lá por 78, se eu não me engano. Foi decapitado. O próprio acidente do Nick Lauda, que até passa naquele filme Rush, foi um acidente fortíssimo. Foi. E o Nick, que foi muito criticado. Você viu o filme? Os caras tirando os fluidos do pulmão dele no hospital. Aquilo foi sofrimento demais. Viu o filme? E ele voltou. Legal. Tem que ver. Assista que é legal. Muito bom filme. Assista o filme. Nos dias de hoje, ele não voltaria a correr 45 dias depois. Mas é real. Nunca. É real. Não, eu digo real a história do... Verdade. É real. Tira um pouco o pé em algumas coisas, mas é real. Agora, vou falar outra coisa. O Nick Lauda tá sendo muito criticado porque ele é dirigente e deixou a coisa correr, né? E disse que foi um acidente, um infortúnio, uma coisa casual. Não foi, gente. Foi mal gerido. O Nick Lauda, que inclusive, ele voltou duas corridas depois, do acidente dele. 45 dias. E foi realmente no Japão a corrida. E tava chovendo muito. E ele correu 2-3 voltas, parou. Abandonou. E por causa do abandono dele, aí o James Hunt acabou sendo o campeão. Sombra, só corrigindo, ele voltou ele uma corrida antes, chegou em quarto lugar. Não quis correr com a chuva. Ele chegou em quarto lugar, ele voltou uma corrida antes do Japão. Já tinha sofrido acidente? E aí ele foi ao Japão. Depois, exato, duas corridas depois. Foi depois do acidente? Foi. Ele ficou com medo, né? E sabe o que ele falou? Eu não vou, me pagam pra correr, não pra pular de uma janela. Mas isso daí, ô Portugal, é óbvio que é uma cena forte ali, tá certo? O cara entrando embaixo do trator ali, que tava tirando outro carro ali, enfim. É complicado, mas o cara tá fazendo o que ele gosta. Todo piloto, ele corre esse tipo de risco, gente. Mano, mas tem que dar segurança pro cara, mano. Mas é que tá, Portugal. Pode, jogador, mano, de futebol também, ele pode correr o risco de bater a cabeça e morrer em campo. Sim, mas você tem que tentar diminuir o risco. Isso aí são ossos do ofício. O diretor da prova viu que um carro escapou, cara, e continuou deixando os carros... O cara pode bater a cabeça e ficar louco, né? Você não viu aí o Schumacher? Correu quantos anos na Fórmula 1? Não aconteceu nada. Aí ele tava esquiando. É o que aconteceu. Mas a gente tem que diminuir a probabilidade. O outro que morreu agora em cima da moto. O José Carlos Patti morreu das dentes de avião. Então, mas tem que diminuir a probabilidade. Ah, você pode até diminuir, não tem dúvida. Você pode diminuir. Outro dia o Mota, ele teve uma frase que foi muito feliz. A morte faz parte da vida, ele falou. Ele falou assim, não, basta estar vivo. O Mota falou assim, pra morrer basta estar vivo. Basta estar vivo. Morar no céu, a morte faz parte da vida. Essa frase é impactante, né, irmão? É impactante. É impactante, não é não? Morrer, não, basta, mano, não. Impactante. É isso aí. Mas vocês estavam falando aí, eu vi alguém de fundo falando de Outback. Eu falei, Outback mesmo? Eu falei. Falou, falei, Outback? Ah, aí sim, mano. Seu time aí tá no sim. G4, então tá merecendo reunir os amigos pra comemorar. Deixa eu ver quem tá merecendo reunir os amigos pra comemorar. São Paulinos, deixa eu ver quem mais. Cruzeirenses, Colorados, faz tempo que estão comemorando. Cruzeirenses, quem que é o quarto da parada? Quem tá no G4 aí? Quem? O Galo, acho, né? É o Galo que é o quarto? Não, o Galo, mano. É o Galo, hein? Quarto colocado do Campeonato Brasileiro hoje é o Atlético Mineiro. Terceiro São Paulo, segundo Inter e o primeiro Cruzeiro. Ei, mas considerando pra mais e pra menos, vocês podem me chamar porque nós estamos chegando. A gente põe uma margem. Como assim, mais? Bem mais, hein? Como se trata de comer no Outback, não é margem de erro, é margem de acerto. De acerto. Então você tá merecendo reunir os amigos pra comemorar. E o melhor lugar é o Outback. Seja no almoço, no happy hour ou no jantar, mas se o time estiver no Z4, fique tranquilo. O melhor também é o Outback, porque aí dá pra aproveitar os pratos e os drinks deliciosos e esquecer um pouquinho a tabela do campeonato. Seja como seu time estiver jogando, vá de Outback. Explore o seu momento, Outback. Estádio 97, 15 anos. 15 anos de Estádio 97, oferecimento de Peugeot 308. Com teto panorâmico e rádio MP3, USB e Bluetooth por R$690 ao mês. Tem um esperando por você na rede Peugeot. Também BV Financeira. Você conhece o site Meu Carro Novo? É o classificado de veículos da BV. Tá pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Banditec, a faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015. Acesse banditec.com.br. Vamos lá, mais ouvintes no ar. 3284-7097. Vai tocar o Asdrubal. Alô? Alô? Quem fala? Luiz Henrique. Luiz Henrique. Luiz Henrique do quê? Luiz Henrique do Santos Ferreira. E quantos anos? 21. RG número 2.1. Hoje. É preciso considerar o seguinte. Ah, vai existir. Vai dizer de... Não, vai existir sempre a possibilidade. Daquela margem? É. E que existia um Luiz Henrique e um Luiz Henrique pobre. Ah, sensacional. Porque é verdade, é verdade. Mas a chance maior é pobre. Ah, pois com certeza. A humanidade é muito mais pobre do que rica. Então a margem do Henrique tá... Tá dentro da margem. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a expressiva votação. Alô? Em São Paulo. É. E torcendo pro Palmeiras cair na segunda divisão para resolver o problema da água em São Paulo. Que aí os caras erraram sua pesquisa aqui também. Falou que ia ser apertado, que ia ser isso aqui. Não, falaram sobre isso. Não, não, você tá louco? O Alckmin já dava como ganho no primeiro turno. Não, isso aí já... É acertado. Só quero dizer por que perdi o Senado. Mas o número é errado. O feio foi na outra, viu, Mário? Isso entra na margem de erro. Não, feio também não. Não, feio? Não. Pô, deu 52, ele ganhou com 60. Não, não era isso não. O Alckmin foi 57. É. E dava na pesquisa? É, não. Aqui, não, o Alckmin foi tranquilo. Não, o feio foi na outra. Porque perdi, porque RG, o Santista, perdi o Senado. Você perdeu? Fiquei aborrecido. Pô, estou triste. É na hora de você descansar um pouco, né? Ô, Sombra. Chega. Acabei de receber aqui o produtor do Pixote confirmando amanhã. Pode vir mesmo? O Dodô? Pode. É. Confirmadíssimo. Ai, Domênico, amanhã! É amanhã! É Tetra! Ele é São Paulino. Amanhã eu vou ter um evento. Eu falei já que não dá. Não, Domênico, você vai estar aqui. Não vou. Porque eu vou te buscar amanhã em casa. Ô, Domênico. Ô, Domênico. O cara lá é gente boa. Gente boa. Tô brincando, não tenho nada contra ele, nem conheço o cara. O cara é divertido pra caramba. Você fica nesse papinho aí. Ó, amanhã eu tô aí, a gente vai se abraçar e comemorar, viu? Ô, velho. E qual o bairro que você mora? Eu moro no Taboão da Serra. Tá bom, tá bom, né? É uma madeira grande, né? Um Taboão, né? É nóis, Dudu. Vai, Palmeira. Então tá bom, velho, já falou. Então o que? Dudu, quero ir no então, jogo, tá bom, Dudu. Já falou. Manda aí, como é que é a frase? Diz assim. Eu quero ir na torcida Peugeot Estado 97. Ganhou, beleza. 7:30 do sábado, aqui na Energia 97, tá bom? Valeu, Sombra. E aí, meu velho, agora o compromisso primeiro tem Botafogo, hein? Isso. Agora tem que ganhar do Botafogo. Tem que ganhar. Jogar do Botafogo pra poder dar uma aliviada aí. Isso. E de repente. Eu não sei como é que é a tabela aí em geral, mas tem um confronto direto entre dois lá embaixo. Se não me engano, é Coritiba e Criciúma, né, mano? Vai jogar isso. Coritiba e Criciúma. Os caras que estão brigando lá, Domênico, vai ter. Vitória Criciúma. Joga com quem, mano? O Vitória vai pegar. Cadê o Vitória e Goiás? Fora? Jogando na Bahia. Em casa? É. É, os dois estão se pegando ali, ó. Tanto o Coritiba com o Criciúma. O Palmeiras com o Botafogo, o Goiás é o décimo, o Goiás tá bem ainda. Mas quantos pontos? O Goiás tá com 33. Então, não tá tão longe não. Ah, mas tá em décimo, né? É. Então o Goiás ainda tem a gordura pra queimar aí, mas o Palmeiras... E a Chapecoense pegando o Inter em casa, mas é o Inter, né, que precisa ganhar aí pra poder dar uma subida de novo aí, né? O Palmeiras precisa ficar ligeiro nesse jogo do Bahia também, porque o Palmeiras pode passar o Bahia. É o Santos e Bahia? Santos e Bahia jogando na Vila. O Santos aí... Décimo segundo pra baixo. O que é décimo segundo? Décimo segundo Atlético pra baixo, Paranaense. O pau come. Décimo segundo pra baixo, corre risco. Não, mas se você falar décimo segundo, décimo não? Primeiro também. É, o Figueirense não corre mais risco? Também, o Figueirense também tá com o mesmo ponto. Assim. Olha, ué, então o Goiás distância. Também corre, que é o décimo, que tá com um ponto a mais que o Figueirense. Ô, mano, a coisa tá bem feia, Luiz Henrique. Oi. Olha, é tão parelho o negócio que a distância do último colocado para o 11º é de apenas 6 pontos, cara. É. Do último duas pro 11º. Duas vitórias. 6 pontos é muito pouco. Tá tudo muita ali gente, enrolado, é muita gente pra pouca água, velho. A distância do último para o 10º é de 7 pontos. Você tem que falar que eu tô na zona da confusão. Tá tudo ali, hein? Ô, Domingo, tô na zona da confusão. Você tá na zona da confusão. Do Goiás ao último. Tudo pode acontecer. É aí. a zona da confusão, entendeu? Agora que tá com uma cara que o Botafogo vai cair, vai. Tá com uma cara que o Botafogo vai. É, por tudo que aconteceu com o Botafogo, velho. Não vai melhorar, não. Ó, daqui de baixo, sabe quem eu acho que não vai cair? O Coritiba, eu acho. O Criciúma, eu acho que não vai cair. É forte o Criciúma, eu acho que ele vai acabar saindo disso aí. É difícil, hein? Paulo Barmito. É, mas eu acho que o Criciúma acaba saindo, porque o Criciúma, em casa, ele ainda acaba fazendo alguns resultados. E a Chapecoense também faz. A Chapecoense que enche o estádio. Agora. Vitória e Bahia são muito ruins. Os dois times são fracos. É, Vitória olha, e Bahia são fracos. Desses aqui, olha, Curitiba. Não, dois, não. Mas Curitiba só. E Botafogo, sei lá, viu, bicho? Acho meio estranho. O Curitiba tá com a cara. O Goiás, você acha que corre risco, Domênico, de queda? Acho que não. Acho que o Goiás não. Acho que do Figueirense pra baixo, sim. Mas o Goiás não. E você, Luiz Henrique, além do Palmeiras, quem mais cai? Ei, está louco? Não, tá louco, o Palmeiras não cai. Ó, de novo? Então você diz, não, acho que não cai, é só responder, ué. Não cai não. Acho que dá. Vai ganhar esses dois jogos aí na sequência e vai dar uma aliviada. Se ganhar os dois, tá fora. Você vai ver. Aí vai se levantar. Fica aí. Tranquilo. Se ganhar do Botafogo fora e do Grêmio em casa. E a sequência que tem? Que é só pedreiro. O Domingo sabe do Palmeiras pega a sequência. O psicológico dura, melhora. Ah, isso é. O psicológico melhora muito. Aí, se o Palmeiras. Ô, mano, o que você acha? Se ganhar do Botafogo e do Grêmio, você acha que o Palmeiras escapa? Eu acho que sim, Sombra. Porque acho. O Palmeiras, em alguns jogos que eu assisti difícil, do Palmeiras, né? O Palmeiras não tava jogando mal, não, cara. O Palmeiras, em muitas partidas, ele tava dando azar. Aí todo mundo, principalmente o Benjamin, pô, mas tá jogando mal e tá perdendo, mas tá jogando mal e tá perdendo. Voltou aí o Valdívia. Assim, não basta analisar só a derrota, você tem que ver como o time tá jogando. O Palmeiras, ele perdia chances claras aí que a bola não entrava, era um absurdo. Não, é às vezes azar, alguns, né? Gols ali, então, é justamente isso. Tá jogando, às vezes cria, tá certo? Cria uma boa oportunidade de fazer um gol, mas às vezes por azar você acaba não fazendo. Mas o time também não é tudo isso, você tem razão. Se não fosse o azar... Então, não é um time pra ser campeão, mas também não acho que é um time pra cair. Mas se não fosse o azar, o Palmeiras tava fácil. Às vezes que o Palmeiras caiu, também todo mundo falou, não era pra cair. Ah, era assim, Sombra. Em 2002, todo mundo falava que não era pra cair, mano. Esse time... Em 2002, não, mas o 2012 era fraco. É horroroso. Não acho horroroso. Em 2012 era melhor. É fraco, mas é horroroso. Eu acho que... Acho que o Palmeiras escapa se o Valdívia jogar. É, mas é, o Domênio sempre fala isso aqui, que passa por ele. Acho que depende muito do Valdívia. Tem uma Valdívia dependência, o Palmeiras. É, tem. Eu acho que tem. Não, mas eu também acho. Você ter uma Neymar dependência é uma coisa, você ter uma Valdívia dependência é outra. A realidade do futebol. Mas o Benja, você vai fazer o quê? A realidade está do Palmeiras. O Valdívia, como meia esquerda, ele está entre os três melhores do Brasil. Mas não tem como falar, não joga. O Valdívia é bom jogador. Os três melhores. É ele, da Alessandro, um ganso da vida aí, lá, ele é bom demais. Não, três. Tem o Conca, tem o Everton Ribeiro, mas tem o Ricardo. 10. Camisas 10, ele é um dos melhores, eu acho. 10, 8, todo mundo faz a mesma coisa. Bom jogador, Valdívia. Sei lá. Mas eu gosto do futebol do Valdívia, que é um cara que vira e mexe da migué, um cara que às vezes põe a mão na perna e fala, pô, não dá pra jogar. Ele costuma fazer 10 minutos sensacionais, né? Não, mas é bom jogador, mano. Ele não tem a constância que o D'Alessandro, por exemplo, mas o D'Alessandro e ele jogam... Fala aí, Luiz. Certo, não, eu acho que ele joga muito, joga muito. Ele é melhor que o Juninho no meio campo, né? Por aí, melhor que o Juninho e o Domênico é também. Eu, se eu voltar a treinar, eu jogo melhor. Domênico treina duas semanas, joga melhor. Agora ele criou vergonha na cara e tá jogando bola agora. Ah, mas olha, os últimos 5 jogos do Palmeiras, tem 2 vitórias, 2 empates. Ele conseguiu a metade dos pontos, homem. 2 derrotas e 1 empate. É quase a metade dos pontos aí. De 15, acho que ganhou 7. Já é deu uma refrescada. Acho que ele 15 ganhou 7, parece. 5 vezes 3, 15, ganhou 6, ganhou 7, exato. Ah, então. Aí. Ele ganhou metade. O jogo do Palmeiras se mantiver. Quase a metade. Quem fez o gol na última partida lá na outra, foi o Wesley, não foi o Valdívia, gente. O Valdívia ganhou, não ganhou sozinho, não. Naquele jogo do Palmeiras. Mas o Palmeiras joga melhor, Benjamin. Foi Palmeiras, quinta-feira foi Palmeiras Criciúma ou Chapecoense, não me lembro. Chapecoense. Meteu 4. O Valdívia não jogou bem, ele marcou, ele correu e marcou. Mas quem jogou melhor teve o... Então, mas ele traz a marcação também, os caras se preocupam com ele. Mas é que tá, o fato dele não ter jogado bem uma partida não quer dizer que ele não tenha jogado bem as outras. O Valdívia em muitos jogos com o Palmeiras aí foi bem, e outros que perdeu também, o Valdívia foi destaque. Benjamin, é melhor você ter meio Valdívia do que ter Felipe Menezes. Benjamin não gosta do Valdívia, não adianta. Você tá brigando contra fatos. Você tem razão, esse ano o Valdívia jogou muito, agora eu tô dando meu braço pra você. Cada partida uma melhor que a outra. Você tem razão. É que você tá sendo irônico, mas você não enxerga o futebol da forma como deve. Você só enxerga o resultado, você é analista de resultados. Você fala, o Palmeiras perdeu, jogou mal. Cada um enxerga de uma maneira. Não, não, analista de resultados sim. Palmeiras e Flamengo, o Palmeiras só conseguiu um empate por causa do Valdívia. E só não ganhou por causa dele também. Então, exatamente, é duas coisas. Só conseguiu chegar no empate por causa do Valdívia. Tá. E não ganhou por causa dele. Valdir, então, assim, o Valdívia foi o responsável por um ponto que já estava perdido. Ótimo. Ele poderia conquistar mais 2. Deus do céu. Ah, não vou discutir. Deus do céu. Mas não é visão, Benjamin. Se ele não tá jogando, o Palmeiras toma de 3 do Flamengo. Gosto do Valdívia, okay, mas não é que nós gostamos. A questão, é olhar o que tá acontecendo. A questão é totalmente diferente. Acho uma vergonha uma torcida que idolatra o cidadão. Mas ninguém tá idolatrando, você tá falando outra coisa. Eu também não vejo Valdívia dependência. Como não? Um jogador que nem joga. Mas o cara, quando voltou a jogar pelo Palmeiras, o Palmeiras começou a voltar a ganhar jogos. Tá, o time se porta de outra forma. É diferente. Tecnicamente, veja, é muito bom. É que você todo tá mundo vê isso. Você é extremista na sua análise. Eu não sou extremista. Você tem razão num ponto. O Valdívia, ele. Assim que o Palmeiras encerrar a participação e se não cair, acho que a primeira coisa que o dirigente do Palmeiras tem que fazer é mandar o Valdívia passear. Primeira coisa que tem que fazer, porque ele, no todo da sua passagem do Palmeiras, ele só dá prejuízo ao Palmeiras. Ele é total. Machuca demais, ele expulsa. Acontece que, dentro de todo esse plano muito ruim que o Palmeiras tem dentro de elenco, desse futebol horroroso que o Palmeiras tem, ele ainda é um negocinho assim de qualidade que desponta ali dentro. E que quando ele joga, ele ainda é um alento dentro de campo. Existe um meio termo, Benja, entre o cara ser horroroso e ser fundamental. É que você não consegue enxergar, na opinião da gente, de que a gente tá dizendo que... Ninguém tá dizendo que ele é fabuloso, como você ironizou pro Mano. Está dizendo que dentro de toda a mediocridade do time do Palmeiras, O Palmeiras ainda, infelizmente, tem que ter uma dependência de um jogador que costuma desfalcar e se machuca, porque ele é uma ilha de qualidade dentro do elenco. Bem, eu me sinto constrangido de ver um cara jogar com a camisa dele do Palmeiras. Mas que tem que eu sentir constrangido sinto... é o palmeirense. Mas estou falando a minha visão. Eu me sinto constrangido de ver o Jadson jogando com a camisa 10 do Corinthians. Sabe, pra mim são jogadores que não levam a lugar nenhum. Ah, e o desculpa, Valdívia, velho. E o Valdívia em especial. Gente, o cara que tá no Palmeiras há tantos anos, o que esse cara já humilhou a história do Palmeiras? Que ele já isso humilhou é o clube. Uma coisa. Entendeu? A então, outra é a situação separar. Momentânea. Eu não consigo separar. Pega os números do Valdívia, o que, que ele fez, gols, caramba. É nada, cara. É, desculpa, sombra. Só que o Valdívia pode fazer pelo Palmeiras em 10 minutos o que o Jadson não pode pelo Corinthians. Esse é o problema. E outra coisa. E pode, fazer, e pode fazer em 10 minutos também... O que nenhum outro pode. Mas só quer que chutar você... tudo para o... Mas se você tem o Felipe Menezes jogando, Benjamin... Não vai fazer nada. Se você tem o Felipe Menezes, a esperança entendo, é zero. Eu entendo. Zero. Eu entendo, respeito e tal. Mas nesse caso específico, ninguém vai me convencer. Eu não queria esse cara no meu time nem de graça. Não gosta do cara, não tem jeito. Não gosta. Não são distintas, né? Eu prefiro ter o Valdívia jogando aqui, ó. Eu prefiro. Não é que eu não gosto do cara. Acho que não gosto. Toda vez que foi falar do Valdívia, você mete o pau no cara. Lógico, não gosta. Lógico. Eu também acho que ele é péssimo profissional. Mas eu estamos dizendo isso. Peraí, deixa eu terminar. A coisa não é ser profissional ou não profissional. Não é que eu não gosto do Valdívia. Quem me fez não gostar do Valdívia foi ele mesmo. Se você, o Valdívia em 2008, eu falei, pô, esse cara aí parece que é bom jogador, joga bola e tal. Depois disso, bacana. O Valdívia nunca mais fez nada. Mas foi embora? Então, não foi jogar na Arábia, que foi pra ganhar o dinheiro. Voltou pro Palmeiras, não fez nada. É um sanguessuga. Isso é fato. Isso é fato. Então não adianta você me convencer, porque ele entra num jogo e dá um passe aqui, dois ali. Mas você não vê o Felipe Menezes jogando. Não tô comparando o Felipe Menezes. O Felipe Menezes é muito... O time mas do Palmeiras o time precisa escapar. O cara pensa, o torcedor nisso tá pensando coisa. Nisso. O time mesmo. Do Palmeiras é horroroso. Pra mim é horroroso. Eu tô falando isso faz tempo. Agora, o Valdívia, pra mim... Custo-benefício, cara. Mas você tá pensando no todo. Mas não estamos falando de o palmeirense tá todo. Pensando agora no jogo de amanhã. Exatamente. Esse é o problema. Aí é pra não cair. Aí amanhã, esse é o problema. Ai, amanhã ele entra, ele chuta a cabeça. Matou a charada cara, aí. O sombra matou aí ele a charada. Tá mancando na escada quando vai subir. Aí todo mundo xinga o cara. Eu vi o que o torcedor do Palmeiras falou quando ele pisou no Amaral do Flamengo. Beijar. É o seguinte. Você tá vendo o negócio do cara que comprou algo à prestação e que tá pagando um juros interminável. E o bem que ele comprou, com juros, ele já tá pagando 3 vezes o mesmo bem. É isso que você tá pensando. O palmeirense, nesse momento, ele tá pensando em pagar a mensalidade do mês. Pra não perder o bem. Você entendeu? Que aí, assim, o negócio já foi pro buraco. O prejuízo já tá feito. Exato, o cara agora é só aí. Não quer perder... O que ele tem? É que eu acho que são discussões distintas, né, Sombra? Uma coisa você colocar aí o pacote Valdívia, se valeu a pena ou não. Concordo com o Benjamin, não valeu. Não valeu nunca. Mas hoje, a realidade do Palmeiras é que o Palmeiras joga de uma forma com o Valdívia e sem ele joga de outra, totalmente pior. A discussão não é o pacote. A discussão é quem tá fazendo é hoje. É agora, o presente. O presente é que ele tem que jogar... improvisado. Exatamente. Né? O Felipe Menezes, essas praga aí. Isso que não pode. Isso? Nós não podemos jogar. O Dudu que disse aí. Mas já foi, Dudu, ao final do ano só? A informação que eu tive aqui, que ele tava indo pro... Eu li em 2015, mas tomara que seja agora. Eu também concordo com os dois. Eu concordo com o Benjamin, concordo com o Domênico. O palmeirense hoje conta com aqueles 10 minutos do Valdívia. Exato, né? Porque pode ser, veja bem. Hoje. Não estrinja a coisa só o Palmeiras, não. Acho que no futebol brasileiro, desculpa, o Valdívia é um jogador... E mesmo ele não jogando tão bem contra a Chapecoense, foi ele que deu o primeiro passo pro Wesley fazer o gol, hein? Domênico, como não jogou bem? Ele deu o passo pro Diogo, que botou o Henrique na cara do gol. Sim, mas ele é bom. Ele é bom, mas eu não quero no meu time, não. Eu não quero jogador de desfalque. Não, Sombra, mas na medida que tá, o Domênico tá certo. Não quero no meu time, não. No final do ano, manda embora, bem. Entendeu o que eu quis dizer? Só que se ele tivesse no São Paulo no ano passado, já tá lá. Pelo amor de Deus, joga. Entendeu? É que já tá lá, né? Então não tem jeito. E nós precisamos. A dependência do cara hoje. Mais ou menos que nem o Luiz Fabiano no ano passado no São Paulo. Puro, tem que torcer pro cara não ser expulso. Só precisa dos gols pra não cair. Então. É isso aí. É isso aí, né? Se você for ver também a passagem do Luiz Fabiano, tá tosca, né? Então. Agora, custo, mas precisava assim, do cara. Ainda um pouquinho melhor que a do Valdir. E é um cara que sabe jogar. Mas o Luiz Fabiano, com essa passagem tosca, ele tem uma certa história dentro de São Paulo. Não, tem. É que não dá pra comparar a história. É um dos maiores artilheiros da história. Nunca ganhou nada. É um dos, mas é um dos maiores artilheiros da história. Então, vamos lá. O Valdir ganhou a Copa do Brasil. Falei, ele é um dos maiores artilheiros. História nenhuma. É o segundo, não? É o segundo maior artilheiro da história de São Paulo. Segundo maior artilheiro. Ganhou o quê? Título nada. Não, mas isso é um número. Ah, então, mas segundo o Benjamin tem que ganhar alguma coisa. Não, eu falei que tem que ganhar alguma coisa. Tem que ganhar. Ser alguma coisa, não, tem que ganhar. Eu nunca falei isso. O Rivelino, o Valdívia ganhou o título. O Rivelino é um dos maiores aí. Engraçado, mas o Valdívia ganhou o Paulista, ganhou a Copa do Brasil. Qual esses dois? Não, eu acho que, por exemplo... Nossa, que suga. Roberto... Não, não, não estamos falando disso. Peraí, não estamos falando que sanguessuga. Peraí, então o Luiz Fabiano também é? Não, ou não? Gente, é diferente. Sanguessuga? Nessa segunda passagem do Luiz Fabiano no São Paulo, não vi nada. Ele tava jogando bem, acho que esse primeiro semestre. É? Ano passado. Se um é, outro também é. O ano de 2013 do Luiz Fabiano São Paulo foi um ano sabático. O que não dá pra comparar. Igual do Valdívia. Não, o Valdívia não é o ano passado. Pega a volta do Valdívia. Pega a volta do. Quando que o Valdívia voltou pro Palmeiras em 2010? Não dá pra comparar. É. Polêmica. Não dá pra comparar. Sabendo no Wikipedia aí. Gente. Quando o Valdívia voltou em 2010? Gente, o Valdívia tá há 4 anos no Palmeiras. O Valdívia não voltou ainda, Benga. Vê quantos partidos o cara jogou, quantos gols ele marcou, gente. Valdívia e Luiz Fabiano. Ah! Tem algumas características semelhantes. Contusões, deixar o time na mão com expulsões. Bons tecnicamente. Isso é uma semelhança que existe. Agora, lógico, se você for ver a trajetória de um e de outro no São Paulo e do Valdívia no Palmeiras, o Luiz Fabiano teve muito mais presença dentro do contexto do São Paulo. Isso aí é inegável. Então é o segundo maior artilheiro da história de São Paulo, né? Fez muito gol. O Valdívia é o segundo a mais ser expulso na história do Palmeiras. Agora, essa história. Então ele tá na história. Essa também. História, vovó Olímpia, de ter que ser campeão pra ser ídolo, é lógico, não confere. Você vê o Rivelino, né? Eu, no São Paulo, eu não vi. O nego vai falar, a sombra pra vocês é ídolo? Eu não vi, mas pra quem é mais velho que eu, sim, foi ídolo. Roberto Dias. O Roberto Dias pegou a fila que o São Paulo teve na década de 60, não ganhava nada. Mas foi... marcador do... É o seguinte, o Roberto Dias não deixava eu andar, pô. Eu sempre falei que era bom pra cacete. Ô Luiz Henrique. Oi. Complemente, diante de tudo que foi falado, a sua opinião. Você conseguiu chegar na margem de erro, velho? Você tem o direito de falar desde que não seja besteira. Desde que seja a sua opinião e agrade a todos. É, isso. Não, tranquilo. Eu acho que o Valdívia, ele é... Ah, não sei, é uma mistura de amor e ódio, né? Ele tem vezes que joga bem, tem hora que vacila, não sei. É que não tem outro, né? Um outro cara que poderia estar jogando bem no Palmeiras era o Bruno César, mas é outro vagabundo. Não, fala assim. É o Bruno Cheda! Respeita o Bruno Cheda! O Bernardo também não faz nada. Às vezes é problema de adaptação. Ele tá falando, vagabundo no sentido figurado. Ah, isso aí, RG. Então, sei lá, aí sobra pra ele, né? A única esperança do palmeirense é o Valdívia agora, infelizmente. Então manda aí o palpite do jogo. É, o Palmeiras enfrenta quem no meio da semana mesmo? Botafogo. Lá em algum lugar. Lá em Botafogo. Lá em que não, sobrou. Lá em Xerém. 1-0 é goleada. Lá em que sobrou, velho. 1-0 é goleada. Você vai no que sobrou, irmão. Você vai jogar lá em que sobrou. Alô, Xerém, alô, Botafogo. É, Botafogo. Vamos lá. Olha, mas a situação do Botafogo tá muito pior que a do Palmeiras. Tá muito pior. Tudo bem. Acho que vai ser no Maracanã. Que é jogo da TV? Não, é 7B. Não sei. Mas é no Maracanã. Porra, não vê jogo do Palmeiras na TV? Não, não tem. Só pay-per-view. Nem do Santos. Somos o rei do pay-per-view. Nem do Santos. Ah, mas é melhor essa fase não ver esse jogo horrível, viu? É, também melhor. Deixa assim. Acaba virando chacota. Mas assim deixa é melhor, assim, viu? Ô Luiz, um abraço pra você, boa torcida, Peugeot Estádio 97 no sábado, tá? Valeu, um abraço pra todo mundo aí, mandar um abraço pro meu padrasto que tá escutando, o Alexandre. E mandar um chupa, mano. Vai pro inferno. Vai pro inferno. Tá com dó de vocês, mas agora quer que se lasque. Vai pra Série B. É isso aí. Só ter dó não, mano. Só ter dó não, rapaz. Por causa do Luiz Henrique. É, agora eu vou mudar aí meu pensamento e vou torcer pra vocês caírem. Só por sua causa, velho. Valeu, Luiz. Um abraço. Valeu, falou, Dodô. Falou, meu velho. Até mais. Um abraço. Ah, vocês estão com saudade, meninas? Estou aqui de volta. Estádio 97. Eu cheguei na rádio e vi o porcão. Ai, Dodô, sua delícia! Dodôzito me olhou sorrindo. Não contive minha emoção. Caiu uma lágrima, menina! desbunhequei. Ai, foi sem dó, que delícia! Estou mais safada do que antes. Ah, sou um Pokémon travesti, sou evoluída. Quase tudo se modificou. Se modificou, menina. E eu acho que até gostei. Vem comigo. Adorei. Olha que fôlego que eu tenho. Eu voltei pro estádio, vim retornar. Os ouvintes não paravam de perguntar. Sou bandida e não tenho vergonha, não. Fiquei subida por causa da eleição, menino. Foi por isso que eu subi, menino. Estou chorando. Eu voltei, não deu pra segurar. Pro Dodô voltar a me usar. Vou ter que liberar, menina. Eu voltei, do armário eu vazei. Agora vai. Eu sou gay. Não, menino, deixa pra lá. Me empolguei, deixa pra lá, menino. Estou de volta, meninas. Vocês vão ter que me aguentar. Estádio 97. Ah, Domênico, me dá um beijo. Olha quem está aqui. Voltou, hein? Você daria um selinho no Domênico? De volta, com certeza. Ah, mas é precisava. Agora. Tem que ser macho. Pra dar selinho. Sou muito macho. Ele é, porra, ele é. Tem que ser macho mesmo, porque vai tomar uma muqueca, né? Uma muqueca, eu adoro muqueca. Vou comer gostoso. É qualquer coisa, muqueta. Qualquer merda. Beijo, peraí, só pra completar. Ai, Angabaú. Ai, Angabaú. Eu gosto de comer caju. Ah, bom. Vai lá, Angabaú. Aqui, ó. 2010. Sim. O Valdívia jogou 19 jogos. Pífio. Marcou 2 gols. Em 2011, o Valdívia jogou 28 jogos. Marcou 4 gols. Em 2012, o Valdívia jogou 35 jogos. Marcou 3 gols. Em 2013, o Valdívia jogou 27 jogos. Marcou 4 gols. 2014, Valdívia jogou 21 jogos e marcou 4 gols. Mas não é muito de fazer gols, ué. Ele também nem de jogar. Não, mas é que tá, o Valdívia é um cara que tem um histórico de lesões. O que a gente fala aqui, Benjamin, mas peraí, a gente concordou. Eu só leio do scout. Mas peraí, a gente concordou. Mas o Valdívia é meia. Vai fazer gol. Não estou comentando nada, e também nem de jogar. Você vê o número de partidas dele, ele quase não joga. Mas voltamos a dizer, a gente dividiu essa discussão em duas partes. Uma que a gente concorda com você, que é o fato custo-benefício. Isso é fato, que ele não vale a pena. Não estamos discutindo isso. O que a gente está questionando é quando ele joga. Aí você está sendo já teimoso. Eu não posso... Está sendo, sempre foi. Teimoso, eu não posso mostrar um scout. Mas isso a gente concordou, você não está entendendo. Eu não estou perguntando, eu estou dando uma informação. Se alguém tem os números, eu fui atrás dos números, só isso. Porque todo mundo concordou com você. Um jogador que não joga. E que não marca gol, não pode ser dependente de nada. Tá bom, todo mundo concordou faz tempo. E aí, você que não tá querendo entender agora. Nossa, agora ele foi com uma cara de pano molhado, porque ele achou que a gente ia voltar na discussão. Eu não tô querendo voltar na discussão, eu tô dando informação, scout, números, só isso. Mas, Benja, nem precisa perder tempo com isso. Todo mundo que acompanha e vê o Palmeiras. Eu não sabia, eu não sabia, eu só fui ver. Olha, mano, só deu os números. É até demais esse scout. Quer o shake de volta? Olha só, pra falar a verdade, acho que não, cara. Eu prefiro ter a imagem do Sheik ali, ele ganhando a Libertadores. Eu não gostaria de ter ele novamente aí, eu ter que xingar o Sheik. E pepino esse aí, hein? Hã? E pepino esse aí agora, hein? Eu prefiro ter ele como um herói, imortalizado na história do Corinthians. Ah, o Corinthians tá com esse pepino porque quis. Porque quis renovar, foi no calor da emoção, etc e tal. Gratidão pelo que tem o pior presidente da história do clube. E Bush, hein? Agora pergunta pra mim se eu queria o Sheik de volta. Você queria o Sheik de volta? Pra jogar quarta-feira. Não pode, mas com certeza, eu vou lá, hein? Mas pro ano que vem você gostaria? Pô, eu fácil. Eu não. Sheik Guerreiro? Eu lugar não. Desses caras que estão no ataque do Corinthians aí? Não. Só corre, ninguém faz nada. Pô, Sheik, o tempo dele no Corinthians já passou. Você viu que, mano, eu pedi a dispensa, você viu? Na sexta-feira pra ir na Spirit. Ah, é verdade, verdade. Eu tenho até um dado aqui levantado aqui pelo lance. O Corinthians não faz gol como visitante há quase 8 horas. Agora porra. Vai começar. Nossa, de meio preto de quarta-feira à noite. Agora vai começar. Quando joga de meio preto de quarta-feira à noite. Tabu, faz gol. Tem tabu. Ah, vamos dar as boas-vindas novamente com a gente, patrocinando o Estádio 97. Vamos falar da Sony, Narigudo. Falar da Sony. É, amigo, vamos falar da Sony. Tava com saudade, Benga. Tava com saudade. Só, amigo, a Sony tem a dica perfeita pra você que não quer perder nenhum jogo do seu time no Brasileirão. É o Xperia E1 Dual TV, o smartphone completo da Sony. Ele vem com a tecnologia Dual Chip para você separar trabalho e diversão. TV digital para você assistir seus programas favoritos e não perder nenhum jogo do seu time, onde quer que você esteja. Além do mais, ele ainda tem um alto-falante com volume de até 100 decibéis. 100 decibéis, o mais potente da categoria. É muito som. E o preço? Você só não vai acreditar. Você não vai acreditar mesmo. Apenas R$499. É isso mesmo. Apenas R$499. Então, amigão, corra para a loja mais próxima e conheça o Xperia E1 Dual TV, o smartphone completo da Sony. Mandar um abraço lá pro meu amigo Marquinhos Uematsu, pro Rômulo, e mandar um abraço especial pro Junqueira, grande torcedor do Corinthians. É Sony, Zombinha! É isso aí. Sobre o São Paulo, o Muricy hoje voltou a trabalhar. Com dor, que né? Agora vai ter uma versão mais lá. Que dor! Ele fez cara de dor? Uma hora eu vi assim, ele cara de dor. Você tá louco, dor. Então acho que ele tá lamentando o calor. Com dor. Com dor. Ai, ai, ai. Diz que agora vai ser mais light e não vai se aposentar. Não vai se aposentar. Olha, vai mas ser, eu, tenho difícil, fontes, né? Eu tenho fontes, Sombra. É. Verdade mesmo. Ele tava internado aqui no hospital da Zona Sul. Pessoas do hospital dizendo que a família tava pressionando mesmo. É verdade isso daí. A família falando, pô, não, o pessoal é comentando família, assim no corredor. Que a família gostaria que ele parasse, sim. Não, a família não... falando assim, pô, mas eu acho que é o momento da gente forçar. Não é se aposentar, parada. Mas eu penso que depois que ele cumpriu... Ah, mas se tirar férias agora... Não, mas depois que ele cumpriu o contrato, aí ele talvez dê uma parada sim. É, ele deu entrevista dizendo que se parar, fica doente. Mas um conselho, né, Muricy? Isso é próprio muito, às vezes, das pessoas que são naturalmente mais nervosas e que levam e têm alto grau de responsabilidade. Porque aquele que não tá nem aí com nada, esse não fica nervoso. É lógico. Ó, fala real, ô Maurício, é que você não conhece ainda o mundo do Play 4, velho. Tá na hora, velho. Compra um videogame que você vai ver, velho. Já era, mano. Ah, é verdade. Muito pô, fica bem. Comandando o jogador, velho. Para junto com o Rogério. Imagina o Muricy chegar lá e falar, Rogério, tô parando com você. São Paulo que joga no Morumbi, quarta-feira, 7:30 da noite, contra o Atlético Paranaense, que começou a entrar na região... Né? Como diria o professor, na região da bagunça. Eu entendi o que aconteceu. Na confusão. É que o pessoal na confusão. Chama de confusão. Tá na confusão. Não, foi não. A nossa mesa aqui mexeu sozinha, mas o negócio é o seguinte: a cadeira do Portuga, esse jegue, ao invés dele deixar a cadeira abaixo, na altura do vidro, ele deixa acima. Espetada. Aí ele senta, com aquele peso todo, afunda a cadeira. Na hora que ele sai, a cadeira fica presa o braço aqui, ó. E a cadeira andou um pouquinho e deu um coice suportou. Na mesa. Só que poderia ter quebrado o vidro e cortado a artéria femoral do Domênico. É. O Domênico agora podia estar esguichando o sangue então, aí, que não louco. E, se você tivesse talvez aí o. E eu ia estar filmando corte. Tudo pra não, colocar mas é no tá. Instagram. Ô, desgraçado. Se você tivesse cortado a sua artéria femoral, Domênico Gato, possivelmente ia estar jorrando sangue no teto, inclusive pegando no décimo andar aqui. Nossa, essa é uma coisa nojenta. E ele morreria talvez em menos de 40 segundos. Porque quando você fura uma artéria, esguicha sangue aí a 3 metros. É verdade. Até mais. Se você tiver pressão alta, vai até 7 metros. Hein? Você ia fazer uma homenagem pra mim? Não, possivelmente o Sombra ia falar pra fazer um outro merchan e a gente ia encerrar o programa. Que a gente não, só isso? Não ia falar nada? Mas, Domênico, antes que você vá dessa pra melhor, fala do Arena Space. É melhor, viu? É. Falando em sangue, em brutalidades, essas coisas, olha só, verdade. Seus domingos agora tem mais ação. Mais adrenalina com o melhor do MMA no canal Space. É, meus amigos, o Arena Space que traz os melhores momentos dos grandes eventos de MMA ao redor do mundo. É todo domingo, hein? Lá no canal Space que você vai curtir os golpes, a ferocidade, a brutalidade e também o triunfo dos lutadores. Aquele jeito bem emocionante de terminar o seu final de semana, hein? Sempre aos domingos, sempre no canal Space, agora em novo horário, sempre à meia-noite, hein? E aí, ainda não tem o canal Space? Como assim você não tem? Tem que consultar sua operadora de TV por assinatura e pedir o seu canal Space. Peça agora mesmo, viu? Ligue já! Emoções extremas tem no MMA, tem no Space. É, Estádio 97, oferecimento de Peugeot 208, com câmbio automático e central touchscreen por R$670 por mês. Incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. Também HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Remasa.com.br. Consórcio Remasa, seu sonho realizado com a menor parcela. Ligue, prefixo 11-3142-3440. Oferecimento da Banditec, a faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015. Acesse banditec.com.br. E Grupo Ester, o nome construído com história. Olha quem tá aí. Zuca. Segunda. Que fez cursos de enfermagem. De não ia deixar Juquinha. Jamais o Domênio deixando o sangue. Obrigado. Deixa eu lhe perguntar por que João Lucas não desiste. Porque João Lucas quer pegar seu pitelzinho e vai pegar. Você fica marcando o toca lá. É um bad little. Bad little. Essa mina é a mina team mais bonita da TV atualmente, RG. É team? É team? É, ela é team. Não, não é team, não. Ah, ela é team. Sabe? Não, não é team. Não tem aquele palhaço é team. Ela pequeno. Não é team, ela é team, team. É. Mas aí, Dodô... Agora só mas não, RG. Vai passar nervoso. Tem que uns 21, no máximo. Aí, Dodô, Joãozinho, tá lá na sala, final de aula, ele já puto da vida. Puto da vida? É, querendo ir embora, né? Ah. Saco cheio, aquelas... conversa toda e a professora fazendo uma pergunta para cada aluno, né? Ah. Conhecimentos gerais, chato, né? Bobagem, chamada oral. Bruxa, né? E aí? Aí vira pra ele assim: Joãozinho, sabe me dizer por que Robin Hood só roubava os ricos? E o Joãozinho lá fingindo que não tava escutando, olhando pro teto. Joãozinho, presta atenção. Por que Robin. Sabe dizer ou não, Joãozinho? Por que o Robin Hood só roubava os ricos? E ele? Aí ele, puta que saco cheio, falou: ah, professora, essa é fácil. Então responde: ele roubava dos ricos porque dos pobres não tinha porra nenhuma. Ah, sensacional. Ah, adorei sensacional, essa. Olha que gente, tava com saudade dos seus piadas. É, rapaz. Seja bem-vindo de volta. Seja bem-vindo a você também, menina. Obrigado. Quero dizer que Joãozinho tinha certa razão. Mas melhor... Joãozinho tinha certa razão. É. Aliás, muito obrigado pela expressiva votação. Não valeu de nada. Mas enfim. Mas tão fala, valeu de nada. Tá tão bom quanto essa. Ou melhor, foi a piada que o palhacinho contou de manhã. Como é que foi, a piada? Sensacional. Conte pra gente, menina. O cara chegou na rua pro outro e falou assim: meu, você viu um guarda por aí? Você viu um policial por aí? Não, não vi. Então passa a carteira, trouxa. Ah, não. Ah, não, eu prefiro a da RG. Eu sou muito mais da RG, menina. Gostou da RG? Também. Muito mais. Esse tal de palhaço que ele falou, é muito bom. O cara consegue contar uma piada mais ou menos uma vez por ano. Eu descabelo, viu, menino? Tá feia a coisa. O palhaço. Imagine que você tá no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do seu carro. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Anderson Silva. Ó, você não vai discutir com ele só por causa disso, não é? E nem precisa. O Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto estará na sua mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. O preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Vamos ver mensagem chegando aqui pra nós. Vamos ver aqui. Isso aqui não mandou nada. O Gilberto de Barros Barros. Esse quer ser barro mesmo, hein? Valeu, Rude. Demais. O Aguinaldo é o melhor. O pessoal gosta do Aguinaldo. Obrigado, eu falo, menina. É uma coisa louca. A mesma coisa, o Daniel do Nascimento escreve a mesma coisa, falando. O Sérgio Hiroshi. Sombra, o Narigudo não entende que o Palmeiras precisa do Valdívia, porque os substitutos são tão ridículos que o Valdívia faz parecer que é bom. O Beto Silva escreve pra nós. Valdívia no Palmeiras tem que jogar sempre, até com uma perna, pra compensar o dinheiro investido nele. Beto Mas tá Silva. Acabando o contrato e vaza, hein? Tá acabando, não tá já acabando o contrato? É 2015, hein? É o ano que vem. Ah, mas acho que é o final do ano. Acho, não, março. Acho que é o final do ano. De quem? De quem? Do Valdívia, é março de 2015. Ah, não sei, não. Eu não lembro agora. André Neri, informe. Olha aí. O Palmeiras Verdão é o Adriano Sapanos de Carvalho. Sapanos de Carvalho. Ele passa panos, entendeu, RG? Passa panos. Mas de Carvalho. De Carvalho. Dodô, se essa informação sobre o Felipe Menezes de sair do Palmeiras ainda esse ano for verdade, vou começar a comemorar um feliz 2015. Menos um enganador no elenco. Abraços, galera do estádio. Valeu. É, tá feia a coisa. Enganador lá, não, que ele nem engana, né? O... Pior que não consegue nem enganar. É. O Bruno, então, ruim. O Bruno Rubem de Moraes, dá os parabéns ao programa. O Alexandre Radu, o Valdívia joga muito, pena que não quer nada com nada. No meu timão, ele seria camisa 10. Mas assim como o Adriano Imperador, não vale a aposta. Ô, velho, vi hoje uma matéria falando que o Adriano Imperador disse que ainda vai voltar. Vai voltar pra onde? Como vai voltar? Depende. Vai jogar na Índia. Depende, vai voltar pra onde? Ele vai voltar. Ele vai voltar. Meu, ele só tem gente tá acreditando nesse cara ainda. Ele só tá considerando a margem de erro. Quase. Os caras acreditam no Valdívia, não podem acreditar no Adriano? O Adriano é bom pra caramba, falar a verdade. O Alisson Moura. Resumindo em poucas palavras, o Valdívia é o mal necessário hoje pro Palmeiras. É. Eu detesto essa frase, não existe mal necessário. Valdívia? Se é mal, não existe mal necessário. Nossa, tá parecendo Roberto você Carlos isso, agora. Não existe mal você impactou os ouvintes agora, Bruno. Meu Deus do céu. Uma coisa má pode ser necessária. O amor é assim. O Vitor Miranda, ele fala, considerando a margem de erro, o Douglas foi pro Barcelona. É. É verdade. Ó, ainda bem, o dinheiro caiu na conta de São Paulo, hein? Caiu. Ah, já caiu? Já pegou? Sabe o que é engraçado? Você, quando você já vai jogar o FIFA, o Douglas tá no Barcelona e já tá na lista de dispensa, juro pra você. De caras pra serem transferidos, juro? Como que é? Tipo, tem, quando você põe lá pra você buscar os jogadores no manager, você põe jogadores para transferência. O Douglas no Barcelona, ele já tá na lista de transferência de empréstimo do Barcelona. Juro não, por Deus. Isso aí é um joguinho. Não, tô falando, mas... É o joguinho atualista. É o jogo imitando a vida. Ah, entendi. A vida imita arte. É, o jogo imita a vida. Estádio 97, oferecimento de Peugeot 308, com teto panorâmico e mensais de R$690. Venha hoje dirigir o seu. Agora vamos fazer a barba com o Bozano, hein, mano? Ah, isso aí, Sombra. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando a gente joga a molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, você já sabe, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas pro homem se cuidar, hein, cara? São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também. E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Vai oferecer muito mais performance pro seu dia a dia. Eu sei que você tá voltando agora nesse trem lotado, nesse metrô cheio, cara. Tá com aquele cheiro de azedo, cheiro de vômito de recém-nascido. Meu Deus, azedo, hein? Tem que usar a linha de antitranspirantes com 48 horas de proteção da Bozano, cara. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. O Matheus Araújo, ouvinte novo aí, tá falando, ouço vocês há 3 semanas. Vocês não comentam, vocês filosofam futebol, parabéns. Muito obrigado. Não estraga, não mata, não, ele constatou um fato. O significado da filosofia. Não, ele constatou um fato, velho. Você tá louco. Revolucionamos o futebol. BV Rock Financeira, você conhece o site Meu Carro Novo? É o classificado de veículos da BV. Tá pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E Arena Space, o melhor do MMA em um só lugar. Todo domingo, meia-noite, no canal Space.